ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e, puxa vida, vai parecer coisa de Marvete, mas eu gostei, mas gostei muito da série do Punho de Ferro, cara. Olá, eu sou o Jefferson e eu trouxe minhas mortais mãos do Kung Fu. Ei, eu sou o Magaren e a gente, eu vou provar que a Madame Gao estava certa. Por sinal, nossa, o Magaren tá aqui, tá pra fazer o... Não o Matt Murdock, né? Mas pra fazer o advogado do diabo. Que ele é um dos participantes que não gostou do Punho de Ferro. Pra ver que a gente não só faz a panelinha aqui, né? Pois é. Olá, pessoal. Aqui é o Marcos Pedro. E eu gostaria de falar que chupa seus críticos de merda. Chupa! Não exagera tanto assim, não. Que é só isso que eu falo. Não quero botar censura aqui nem bip no podcast hoje, não. E aí eu tenho um convidado aqui pela primeira vez, que eu já há muito tempo queria convidar ele. Ele me convidou uma vez, eu tinha que também fazer a polidez de chamar ele aqui pro Inominata 616. Ele se vê tanto em eventos aí, né? Participa quase todos, né? Ultimamente tô indo muito, não. Que é o senhor Thiago Almeida, do Zona E. Olá, ouvintes do Inominata. Um prazer estar aqui. Eu sou o Thiago Almeida, lá do Zona E. E eu não sou o Punho de Ferro, cara, mas eu poderia ser o Mão de Vaca. Porque tá difícil comprar quadrinho, hein, cara? Só pegando promoção, porque que é Salvati, Gomoz, Panini, não tô aguentando, não. A coisa não só tá feia pra o Punho de Ferro, não. A coisa tá feia também pro mercado de quadrinhos ultimamente, né? Mas, enfim. Não dá. Isso fica pra outro tema de outro podcast, né? Hoje a gente vai falar de uma coisa boa, né? Pra alguns, nem tão boa pra outros, né? É uma série que, pô, uma vez na vida a Marvel tinha que dar uma escorregada, né? Se bem que eu acho que não escorregou, mas enfim, não foi unânime dessa vez. A gente vai, uma semana após a estreia do Punho de Ferro no canal streaming do Netflix, finalmente a gente vai poder falar aqui no nosso podcast, né? Eu tava esperando algumas pessoas verem, né? Ver o que tava achando, né? Então aí eu selecionei aqui algumas das vozes mais conhecidas de vocês aí, pra gente analisar aqui, que, enfim, será que o pessoal exagerou nas críticas ou não? Como sempre, a gente dá aquela pausa pra nossa leitura de e-mails, mas volta daqui a pouquinho. E aí a gente vai responder pra vocês essa questão. E-mails. Olá pessoal, começando aqui mais uma leitura de e-mails do Inominata 616. E quem me acompanha dessa vez, pela primeira vez aqui numa leitura de e-mails, é o senhor Marcos Pedro. Olá gente, agora... Que me prometeu que a leitura de e-mails não vai passar de meia hora. Não. Vamos lá, Marcos Pedro, o esquema é o seguinte: a gente vai ler alguns comentários e avaliar mais ou menos o que é que o pessoal achou assim na média do seriado, né? É uma coisa que a gente sabe que, ouvindo aí mundo afora, dividiu opiniões. Vamos ver aqui pelo pessoal que acompanha nossas redes sociais, né? Sempre que a gente postava uma foto ou notícia, o pessoal comentava o que tava achando. Eu reuni algumas aqui, foi meio ao acaso. Vamos ver o que deu, né? O que é que será que o pessoal achou mesmo da série, afinal de contas, né? Bruno Brandão: eu gostei muito, não vejo sentido nessas polêmicas, dessas críticas iniciais lá fora. Muito estranho, por sinal. Como leitor da Marvel, não tenho como ficar cego para produções que considero ruins, como alguns filmes dos X-Men e o Wolverine da Fox. Mas eu tive que tirar o chapéu para o último Logan, porque foi o que eu mais gostei. Sempre tem algo aqui e ali, às vezes mais, às vezes menos, que eu faria diferente em todos os filmes e nas séries também. Mas não sou diretor de nada. Ele botou uma risadinha. É claro que cada um pode gostar mais ou menos de outra coisa. Teve gente que não entendeu ou não gostou das diferentes abordagens de Jessica Jones e Luke Cage, esperando algo igual ao Demolidor. vai de cada um. Mas absolutamente, na minha opinião, Punho de Ferro está no mesmo nível das outras três séries do Netflix. Mesmo todas tendo uma pegada urbana, eu entendo que são personagens completamente diferentes. E cada série tem seu próprio ritmo, trilha sonora e etc. Parabéns à parceria Marvel-Netflix, TV-Netflix Marvel, enfim. Eu acho que é curioso o que o Bruno falou aqui, porque no fundo... todo mundo, por mais que não crie expectativas, vai pensando numa coisa, né? E até de que você dá um quê de editor, de roteirista, né? Todo mundo tem o seu olhar, pô, faria de frente, eu faria desse jeito, né? Ele falou uma coisa curiosa. É aquela velha situação de todo mundo pega aquele personagem, aquele quadrinho que gosta, né, e toma pra si próprio, né, então acha que realmente pode fazer algo diferente, né, se fosse na mão dele e tal assim. Todo mundo tem um pouco disso, né? É coisa de fã, isso aí é compreensível. É, e aí continuando aqui, o Caio Luan disse que não tô entendendo essas críticas, dizendo que o Punho de Ferro é ruim. Eu também não entendo, mas... O Hiroki Nunes, ele falou que a série não é ruim, mas o personagem é um pouco desperdiçado. Já o Felipe Guimarães colocou: curti muito, sei que muitos esperavam mais, porém a série tem capacidade de crescer. Eu também gostaria da ideia de fazer uma série do Luke Cage do Punho de Ferro como se fossem heróis de aluguel. Aí alguém colocou aqui, bem que no lugar da segunda temporada poderia ter Luke Cage e Punho de Ferro como série. É uma possibilidade. Afinal, os dois personagens já funcionaram melhor juntos do que separados. As melhores histórias estão eles juntos, por sinal. Pois é, e Luke Cage já apareceu em Jessica Jones, né? Então, por que não ele não possa aparecer na segunda temporada de Punho de Ferro? Não, ia ser ótimo, ia explodir a internet, com certeza. Agora, vai você, Pedro, deixa eu economizar minha garganta agora. Léo de Andrade. O que mais me deu raiva foram as lutas serem tão lentas e os estilos zoados. O cara fica treinando por 15 anos isolado do mundo, daí sai dando golpe de WWF, capoeira, etc. Puta que pariu. Só que com tantos milhões eles não conseguiram pagar por um coreógrafo de Kung Fu? What the hell? Cara, teve coreógrafo de Kung Fu sim, cara. Você tá sendo exigente demais. Pois é. E por outra sinal, coisa, eu não vi nada de capoeira lá, nem de WWF. Eu não sei de onde você tirou isso aí. Então, é porque ele deve tá falando por causa dos vários giratórios que o personagem dá no meio das lutas, né? Que é aqueles chutes giratórios apoiando a mão no chão. Isso realmente é uma coisa que é comum em alguns estilos de combate de artes marciais, entendeu? Por exemplo, até no próprio Taekwondo que eu já pratiquei, tem essa possibilidade. Então é normal, o pessoal acha que só tem esse tipo de chute na capoeira, normal. Agora, a questão da coreografia, o próprio Finn Jones já havia falado que o programa foi muito apertado. Ele teve que fazer as coreografias na hora das gravações. Então ele teve acho que 3 semanas de treino preparatório e as coreografias foram feitas durante as gravações. E eu fico impressionado, porque se fazendo na hora saiu com aquela qualidade, imagina se tivesse mais tempo treinando, o que a gente deve ver em Defensores. Pois é. Nicolas Rodolfo. Eu acredito que optaram em não entregar o herói pronto, e isso desagradou os fãs que queriam um cara lá formado. A ideia é ele se tornar o herói e virar o Punho de Ferro que estão esperando. Concordo plenamente. É história de origem, gente. Ele acabou de chegar, tá se readaptando, e é isso. E a primeira temporada é essa mesmo. Eu já esperava isso, então pra mim não foi muito surpresa. Próximo. Joseph Monteiro. Além de diversas críticas, ressalto só uma. Ele apanha muito. Não acho. E não é dos ninjas do tentáculo. Ele apanha até de guarda-costas da Range. Parece que ele não acabou só de se tornar o Punho de Ferro, porque ainda ao saber controlar os poderes, mas que treina há menos tempo. É um bom lutador, claro, mas não alguém que treinou e lutou com monges durante 15 anos e que derrotou todos os que desafiou. Não, cara, eu acho que você viu uma série errada, porque pelo que eu vi até agora, o Daniel Hand nessa série foi o que mais bateu, na verdade. Ele apanhou muito. Se levar em consideração o quanto que o Murdoch já apanhou nas duas temporadas, o Punho de Ferro não apanhou nem um décimo se juntar todas as duas temporadas do Demolidor. Então o Finn Jones mais bateu e foram porradas muito rápidas. E outra coisa, levar a porrada, todo mundo numa luta acaba levando. Como diria o Justiceiro em um quadrinho muito tempo atrás, né? Ganha a luta que aguentar até o final. É, exatamente. Agora vou eu. Rafael Matias de Souza, que disse que eu achei a série inocente perto do Demolidor. Mas ela apresenta muitas coisas legais. E bebe bastante do Imortal Punho de Ferro do Fraction. Isso é verdade, tem muito easter egg. A gente vai falar deles aqui. Já está estabelecida as sete cidades, as armas imortais, até a menção ao Orson Handel no vídeo que aparece. É, olha lá. A gente também vai comentar sobre isso. Acho que tem potencial. O João Paulo Sintra, ele falou que a história é interessante. Não gostei muito da ideia de eles ficarem criando expectativa no espectador durante toda a temporada em relação ao número do Punho de Ferro. Pensando bem, isso pareceu até uma jogada de marca. E no final, Daniel Handy não usar nem 10% do potencial que todos sabem que ele tem. Tá, que eu entendo que a Marvel poderia não ter verba suficiente para investir. Mas aí era só se preocupar mais com a história do que com a ideia de explorar tanto a nossa expectativa. Quantas coreografias de luta, elas oscilam de tão boas quanto Power Rangers, seja pela produção ou pelo contexto que tem as histórias, até o quase tão boas quanto as de Demolidor, enfatizando que esse quase significa no máximo 70%. Na minha opinião, o Ward salva a série. A gente vai falar dele aqui também. Ó. E é um dos personagens mais, se não o mais bem construído da Marvel. Definitivamente merece uma continuação, desde que a mesma suba de nível. É, essa é a expectativa, né? Pois é. Bom, aqui a Amanda Andrade fala: meus amigos me chamam de Marvete. Ah, minha filha, quem nunca? Mas essa série da Marvel não foi tão boa como prometido, não. Expectativas demais, depois de Demolidor e Jessica Jones. Agora Michael Oliveira. Tinha uma expectativa muito grande com o Cage e acabei achando o Punho de Ferro melhor. Hein? Ah, espero que o personagem cresça e a cada temporada, mostrando uma evolução na forma de encarar os desafios. É, eu acho que ele quis dizer que criou muita expectativa no Luke Cage, talvez não tenha gostado tanto, foi sem menos expectativa no Punho de Ferro e gostou mais. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Isso é bom. É como a gente falou, as expectativas na média. É. Sempre bom. É, isso é ótimo. Felipe Araújo. Eu odiei a série, mas o personagem está no meu top 5 Marvel Comics. Espero que garanta uma segunda temporada e corrija as falhas. Todos nós queremos a segunda temporada, todos nós queremos. E pra fechar, Felipe Intuá. A abertura ficou a desejar, também achei. Ficou parecendo Street Fighter V, esqueci de comentar isso. É, o ator não faz muito o biotipo de um lutador bem treinado. Deveria ser mais forte, o cabelo de querubim. Hã? Como assim, mano? É, mas cabelo de flor encaracolado. Mas é, tem cabelo encaracolado? Não, acho que não, né? Cabelo arrepiado. Mas enfim, é exigir demais também se o cabelo encaracolado se arrepiado, né? Não, mas isso aí no Defensores, o Finn Jones cortou o cabelo. Tá bem mais curtinho, tá mais igual ao quadrinhos mesmo. Então... O pessoal pega pesar demais. É, pois é, né, gente? Agora, realmente, a abertura, vi muita gente comentando que ela é meio sonolenta. Mas, digamos assim, convenhamos, né? Na ordem, assim, das coisas, a Jessica Jones tá lá em cima, né, em termos de abertura, até porque faz muito easter egg com quadrinho, né? Pra mim, ainda a favorita é a do Demolidor, cara. Eu não sei se é porque o impacto foi porque foi a primeira abertura e tal, mas ele comparado com a da Jessica Jones ainda... Ela é muito bem pensada. Ela é muito bem pensada. Sim. Nossa, fantástica, fantástica. Bom, e aí vamos ler alguns últimos aqui pra fechar a leitura de e-mails. Thiago Fagundes disse que o Finn Jones tá muito bem no papel. Também esperava mais coisas, uniformes, referências, mas a série tá bem boa, assim. Cara, tem muita referência. Porque às vezes não tá tão evidente. É, o Rogério Dorro disse que tava decepcionado com esse seriado. Ele sentiu o peso da idade, achando que não era o público-alvo. Parece que o roteiro foi escrito por um adolescente. Sim, gente. Cara, não. Que é isso? É uma série de Netflix. Olha, não tem como ter sido um roteiro de adolescente. Isso aí é o canal da Warner. Você tá comparar se Punho de Ferro com Crepúsculo? Me ajuda, galera. Não. Série Young Adults, né? É descaradamente a da Warner. Show que o negócio parece com Arrow, cara. Não. Tá trocando as bolas aí. E aí, por fim, Thiago Denise Oliveira disse que gostou da série. Realmente bem diferente de Marvel Demolidor, pois é o que queríamos de todos os outros defensores. Só peço que melhore a coreografia das lutas, pelo amor de Deus. Isso. Ah, é, com certeza vai melhorar com o tempo. Melhorar, porque teve mais, agora tem mais tempo. E aí já acabou as gravações, gostaria de falar. Acho que, se não me engano, já acabaram as gravações de Defensores. Acabou as gravações de Defensores. Bom, enfim, a gente tem uma média aí, realmente vai ter altos e baixos. Nosso próprio programa do Iluminata 66, nem todo mundo gostou. Isso tem que deixar bem claro. Né? É até bom não ter uma unanimidade, porque nem tudo pode ser 100% de acerto. Todo mundo até que viu a série gostou. Sabe que não foi 100% de acerto, né? Mas enfim, por hoje chega na nossa leitura de e-mails. Como de praxe, vocês podem entrar em contato com a gente através dos e-mails iluminata@marvel66.com ou então no nosso site, lá no menuzinho de contato, escreve lá pra gente, preenchendo o questionário, beleza? Então, Marcos Pedro, vamos logo voltar pro programa. Prepare aí os punhos, ou melhor, a voz do Gogó. É nóis. Então, vamos lá. I left here 10 years old in a jet with my parents. I became the lone survivor. Danny Rand, back from the dead. Why's he waited this long to show up? How the hell did he learn martial arts? I am the Iron Fist. Bom, caramba, eu não sei nem por onde começar a falar de tantos problemas que o pessoal apontava pro seriado antes de a gente ver, né? Era 14%, acho que deu no Rotten Tomatoes, né? Era crítica em cima de crítica, em questão até de se o personagem devia manter as origens dos quadrinhos com sua etnia, ou se ele, na verdade, devia arriscar de ter uma série mais aberta, com mais diversidade, enfim. São questões tão problemáticas que meio que permearam o começo do Punho de Ferro, que, na minha opinião, baixou tanto a expectativa da galera, que, assim, daquelas primeiras olhadas tímidas que o pessoal foi catando, foi olhando, o pessoal foi começando a ver, tipo assim, pô, não é tão mal assim. Ué, mas até que eu gostei desse episódio. Rapaz, eu vou ver o segundo. E aí a coisa foi degringolando, e o que eu vejo hoje, pelo menos, claro, mais uma vez, não é unânime, o senhor Wellington Magari tá aqui pra provar isso, né? Houve uma inversão do que geralmente acontece, né? Um filme que começou tão mal, com menos de 20% de avaliação dos críticos, de, enfim, não só americanos, mas enfim, de todos que estão cadastrados lá no Rotten, né? Foi, digamos assim, inundado, soterrado por uma avaliação de mais de 85% da última vez que eu vi, de fãs que viram a série e gostaram. E isso, pra mim, acho que é um bom sinal. Na verdade, eu ainda quero entender o que o pessoal viu de tão mal, né? O Magari, finalmente, ele falou pra mim: me chama pro podcast que eu quero lavar minha alma, eu quero tirar essa mágoa que tem dentro de mim sobre o seriado. Eu vou tentar entender mais ou menos quais são os grandes problemas aqui. E também, talvez, quem sabe, até convencer o Magari que não é uma coisa tão ruim assim, vai. Bom, quero saber as primeiras opiniões de vocês quando foram assistir os primeiros episódios. Vou começar com o Thiago. Thiago, fala aí, o que você achou logo de cara aí? O que você tinha de expectativa depois de tanta falação sobre o filme? O que é que os primeiros episódios te mostraram assim, se te surpreenderam ou não? E fala um pouco também sobre o ator principal, o protagonista, né? Que, na minha opinião, né, é um cara que no começo eu tinha muitas dúvidas se ele era um cara que podia segurar o papel de protagonista, se ele tinha carisma pra isso. E me surpreendeu positivamente. Até antes do primeiro episódio, cara, eu achei que o Finn Jones era, sabe, um cara até meio antipático. Eu não sei se foi a primeira impressão que eu tive lá na Nova York Comic Con, que eu achei ele meio estrelinha na hora de estar apresentando lá pro público. Mas enfim, na série, pelo menos, ele se vendeu muito bem como Daniel Rand, né? Foi muito convincente. Acho que o Sérgio conseguiu falar bem, porque realmente, cara, a série do Punho de Ferro, ela já veio sendo criticada antes de ter uma foto, de ter um trailer, de ter qualquer coisa, né? Eu lembro que saiu uma nota, a gente deu uma nota lá no Zona E, na metade do ano passado, antes deles começarem a iniciar até algumas coisas, né, sobre aqueles boatos que saem e tal, de que o Netflix talvez estivesse estudando a possibilidade de meio que adiar a série, porque eles não estavam conseguindo encaixar ela dentro do mesmo universo das outras três, o que é totalmente entendível, né? Porque o Punho de Ferro, de todos os outros ali, a gente trata sobre vigilantes, sobre personagens mais urbanos, e o Punho de Ferro, ele tem aquela pegada, vamos colocar assim, mágica, né, cara? Ele mexe muito com a questão mística, e a questão dos superpoderes dele é uma coisa muito mais visual do que a dos outros três, né? Ele requer alguns efeitos e tal, que a gente entende que talvez eles não fossem meio que encaixar bem dentro desse cenário proto-realista, vamos colocar assim, que o Netflix está criando aí para esse universo Marvel deles. Surgiu ainda também toda aquela polêmica no início de que se o Netflix estivesse fazendo uma série sobre um personagem voltado para a cultura oriental, que o personagem deveria ser oriental. É isso, eu não sei se alguém aqui tem uma opinião semelhante a essa, mas eu acho que é uma opinião de pessoas que não conhecem nada sobre o personagem, porque é o lance dele não ser um oriental, que teve que meio que passar por toda aquela xenofobia de se superar, né, a perda dos pais, tá enfiado ali dentro de uma cultura, dentro de uma língua que não é a dele, e sair de lá com o maior título que ele poderia ter, isso diz muito sobre o personagem, e eles mencionam isso na série. Então, sobre o Finn Jones, cara, entrando finalmente na sua pergunta, eu também tinha essas mesmas dúvidas. Eu não conhecia ele de outros trabalhos, a não ser de lá de Game of Thrones, né, que ele faz o Sor Loras, que eu achei que foi muito mal aproveitado, mas enfim, tinha as minhas dúvidas com ele também, mas me surpreendeu, cara. Eu achei que tanto visualmente quanto na questão da interpretação ele me convenceu. E o Netflix, ele deu sorte, cara, em todos os atores que ela escolheu aí pra protagonizar, né, as suas séries. O Charlie Cox, lá no Demolidor, a menina que faz a Jessica Jones, eu esqueci o nome dela agora, enfim. Todos eles, cara, mandaram muito, muito bem, assim. Então, me convenceu, me agradou. Eu acho que a gente vai ter mais oportunidade pra falar mais sobre a série aí. Eu não quero me alongar muito. Mas o que eu posso dizer é que se você está indo para ver um Punho de Ferro pronto, tipo assim, esse é o Punho de Ferro, um dos maiores artistas marciais da Marvel e tudo mais, talvez você deva pisar no freio, porque ele é meio que o ano 1 do Punho de Ferro. Assim, você tem que entender que ele é uma série de origem, de todas as formas, e que a gente não está vendo o Punho de Ferro completo ali, entendeu? Ele ainda provavelmente vai passar por muita coisa antes de ser o Punho de Ferro que a gente conhece. Todas as séries da Netflix, né, as quatro séries principais, são um tipo de ano 1, né? Nenhum é um herói pronto ali. Pode ser até que eles já venham com poderes, né? Tipo, a Jessica Jones foi uma que, digamos assim, já de todas ali, foi a que menos explicou muito a origem dos poderes dela e por aí vai. Talvez deixando pra uma segunda temporada. Mas é isso mesmo. O heroísmo ainda, né, vai chegar em futuras temporadas. Ou talvez desponte nos defensores. Finn Jones, falar como ator, ele não comprometeu, não. Ele dá aquele ar de um cara que tá chegando, um estrangeiro chegando no país natal dele, como se fosse um cara de fora mesmo. Ele tá vendo a cidade como um turista, e ele vem com aquela toda ingenuidade. O cara fala, pô, o cara mais ingênuo que tem do universo tá chegando aqui querendo comandar a empresa. Ele, tudo que as lembranças dele remetia a como uma criança, né? Então, acho que aquela carinha, o cabelo do Finn Jones, ele bem representou isso. A Netflix chegou a pensar em colocar um ator asiático, né? De origem asiática, coisa assim. Alguns sites lançaram um artigo assim. Disseram que um dos atores que fez a audição, ele era asiático. Eu vou ainda entrar nessa questão mais profundamente quando vocês terminarem de falar. Eu tenho minha opinião particular sobre isso. Eu sei que vai gerar muita confusão, mas vou deixar pro final. Ia ser um puta tiro na água, porque o Punho de Ferro não tem nada a ver. A história não tem nada a ver. Não comprometeu, não. Ele até magrinho, se você olhar quando ele tá fazendo os treinamentos de Tai Chi dele lá. misturado com Kung Fu pra realinhar o X, você vê que se você pegar um gibi desenhado pelo Steve McNiven, ou aquele, o outro também, que desenhou Vingadores, Stuart Money, é aquele ali, é o físico do Punho de Ferro. Ficou igual, ficou muito bom ali. Vai, Marcos. O Thiago já praticamente falou tudo que eu queria falar sobre o que, que eu achei. Desculpa mesmo. Não, você fez um favor pro Coveiro, porque ele vai ter agora um ganho aí na edição, entendeu? Obrigado, Thiago. Você cortou metade da fala do Marcos Pedro, obrigado. Você favoreceu o Coveiro. Eu acho que a única coisa que eu tenho que acrescentar mesmo, até o que o Thiago falou, pra mim, a série foi exatamente o que eu esperava. Porque ao contrário de muita gente que não leu a porra, do quadrinho do Punho de Ferro, eu já sabia que a série iria pegar um pouco do lado empresarial do Danny Rand, porque ele é também dono de das empresas Rand, entendeu? Ele é quase um Bruce Wayne da Marvel mesmo. Entendeu? Porque ele tem esse lado dele que ele cuida de uma empresa, e ele tem um lado dele também que ele é o defensor das ruas, entendeu? Ele não é o cara que é o super ninja, como muitos falaram que ele deveria ser a série. O cara, simplesmente, ele é só um dos melhores lutadores de Kung Fu. O melhor é o Shang-Chi. O pessoal não conhece Shang-Chi para poder ter falado as coisas que falaram. Outro ponto que foi falado, que foi nas entrevistas, quando estava fazendo, iniciando as produções, e foi mencionado que seria feita a série do Punho de Ferro. Já tinha sido mencionado que eles não iriam focar tanto em Kung. Então já me veio na cabeça, bom, eles não vão focar com Kung mesmo. Eles vão pegar a origem a partir do momento que ele realmente tivesse descobrindo dentro das empresas e tentar conciliar isso. Isso mais ou menos foi a ideia da série, e quando eu vi isso foi exatamente o que eu vi. Entendeu? Então a série foi exatamente o que eu esperava. Ela focou exatamente nos pontos que eu acharia que realmente ia focar. Deu umas mudadas mesmo, porque depois eu fui recorrer um pouco aos quadrinhos antigos e vi o quanto que foi modificado, mas foi adaptado ao mundo do que foi construído pelo Marvel Netflix. E, cara, muito bom. Os episódios são muito bons. É a mesma qualidade das outras séries. Um episódio sempre te puxa pra tentar pra assistir o outro. Eu achei tudo legal. Não é isso que a crítica falou. Igual eu falei pra muita gente, eu cheguei até a brigar, não vão na onda da crítica, porque essa coisa de whitewashing realmente influenciou a opinião desses, entre aspas, críticos, entendeu? E que culminou nessa nota baixa, entendeu? Eu acho que se não tivesse nada desses críticos terem sido influenciados por esse whitewashing em cima do ator, em cima do pessoal da produção, e não sei o quê, eu acho que a série tem uma pontuação melhor na crítica. Porém, pra mim, eu assisti de qualquer jeito, gostei da série, e eu recomendo que muita gente assista mesmo, porque tudo que tá na série faz total sentido. Nada ali foi jogado, nada ali é desnecessário, entendeu? Acho que das séries, eu achei ele muito mais equilibrado que Luke Cage, por exemplo, narrativa. Eu achei ele muito mais escrito, entendeu? Ele tem uma narrativa melhor. Cara, é boa. Eu gostei pra caramba. Eu não achei, acho que, tão legal quanto você achou, sério. Porque acho que deveu algumas coisinhas. Mas eu gostei. Eu acho que é uma série perfeita, mas eu acho que, digamos assim, ela me fez maratonar fácil, entendeu? Não é uma série, digamos assim, que me deixava cansado, exausto de ver. Feito aconteceu, por exemplo, não que eu achei ruim também, mas aconteceu, por exemplo, com Luke Cage, que é uma série mais difícil, você tá acompanhando 3, 4, 5 episódios de uma vez só. Sim, sim. No caso, mas nem no caso, por exemplo, do Luke Cage, o que me prendeu no Luke Cage era a trilha sonora, que é fantástica. Então isso me segura pra caramba. Sim, sim. No caso do Punho de Ferro, a narrativa dele é muito boa e tem uns personagens ali, cara, que eu me segurei. Eu falei assim, caralho, eu tenho que saber o que é isso. Esses Mitchum, que eu conheço até um pouco menos, né? Eu queria saber sobre os Mitchum. Nossa, a Madame... Gente, destaque pra Madame Gal. Eu quero dar um abraço nessa velhinha, cara. Juro. Essa velhinha dois. É muito... São dois. Melhor essa personagem. Essa atriz eu é não muito... Quero, eu não quero dar um abraço que dela, isso? Não. Tu viu o que ela fez com os caras quando chega perto dela? Cara, ela dá um golpe Jedi, né? Ela é a última lá. Eu faço o mesmo teste que o Danny Rand fez com o dragão lá. Eu abraço ela, mesmo ela não querendo, eu aperto ela. Cara, ela é muito foda, cara. Ela é muito boa assim mesmo. Agora, passando pro Danny Rand, cara, eu já era fã do ator em Game of Thrones. O ator, ele me convenceu que o Loras é o Loras. E agora vê-lo em Danny Rand me convenceu também. O cara é bom pra caralho, entendeu? Quando me falaram que ele seria o Danny Rand, eu já tava um pouco feliz, porque eu tava gostei da atuação dele em Game of Thrones. Vê-lo na série, cara, é praticamente atestar o que eu já achava de positivo nele. Agora eu quero ouvir o lado do Magari. Por sinal, o Magari foi uma das pessoas privilegiadas que viu os 6 episódios antes. Eu não tive nem o acesso dessa vez, nem tive o tempo. Privilegiados, entre aspas. E aí eu tenho uma coisa pra dizer. O Wellington, ele não foi, digamos assim, contaminado pela crítica inicial, porque ele viu, digamos assim, por conta dele, sem ver, digamos assim, direções nenhuma do que o povo tava achando, e ele ao mesmo tempo foi falando pra mim, olha, as primeiras impressões não foram tão boas assim. Então, primeiramente, eu não vou falar desse negócio de whitewash, white walker, white sei lá o quê. Pra mim é tudo frescura. Não vou entrar nesse mérito. A série, eu fui assistir, como o Cover falou, consegui pela Netflix, eu peguei os 6 episódios, fui assistir, feliz da vida, eu tinha gostado dos trailers, se procurar algumas informações do meu passado no Facebook, cada trailer que saía eu achava que ia ser legal, fui assistir feliz da vida, aí veio o primeiro episódio, aí veio o segundo episódio que durou 7 horas cada um. Ele? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cadê a luta? A luta que teve de 10 segundos lá, que os caras lutavam na cozinha do inferno, os golpes acertavam lá em Queens, muito mal feito. Eu já fui caindo. No quarto eu já tinha. Não sei nem onde eu tava, mas. Eu até mandei falar pro. Eu até comentei que foi uma das mensagens que eu mandei pro Coveiro lá falando que tinha mandado esconder todas as facas aqui de casa, senão ia cortar os pulsos. É um exagero, é um melodrama terrível. Puta merda, Magalha. Aí veio os. Quinto episódio, deu uma leve melhorada, que foi quando resolveu essa frescura de eu sou o Dani, eu não sou o Dani, eu sou o Dani, eu não sou o Dani, eu sou o Dani, eu sou o Dani. O Walking Dead lá, o papai defunto lá, falou, tá, ele é o Dani, pronto, resolve tudo isso pra gente poder seguir com a série. Aí a série começou a dar uma leve melhorada. Aí o sexto episódio, que foi o último que foi liberado lá, foi o do torneio lá que teve a Noiva das Aranhas lá, eu já achei legal, falei, pô, se continuar nessa vibe... Pode ser que seja bom, melhore. Aí veio o sétimo e eu vi, não vai continuar. Então, no geral, eu achei os roteiros muito... Parece, como eu comentei outro dia, eu tava comentando outro dia com um colega meu, parecia que a série foi feita por dois roteiristas. Um pegou os primeiros episódios, o outro pegou os últimos, e um não conversava com o outro, porque os personagens entram de um jeito, fazem alguma coisa, e lá na frente, por exemplo, a gente ainda vai falar um pouco dela, mas a Colleen Wing, ela chega lá, de boa, ela vai lá pra jaula lutar porque ela precisa pagar o aluguel, tadinha dela, igual o seu Madruga. Aí, no final, revelam que ela é do Tentáculo, que o dojo dela, na verdade, era pra como é que fala? Pra... Angariar lutadores. Centro de recrutamento. Recrutação, era o recrutamento que eu queria falar. Se o dojo dela era mantido pelo Tentáculo, ela não teria problema de pagar o aluguel. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas deixa pra frente. Aí teve o Davos. E o Davos chegou, daquele jeito maluco, bateu no coitado que tava vendo sanduíche lá. Você acha, nossa, esse aí vai ser foda, ele vai ser um vilão da história, não sei o quê. Ele chega, não, ele é só um amigo do Danny que veio buscar ele. Aí depois que ele fica meio bravo, mas de nada aquilo. O coitado lá foi traumatizado à toa, ele fazendo o shuriken de papel alumínio lá. E o Finn Jones, eu achei ele. Eu não acho ele lá um bom ator. Mas o problema maior não tá nele, tá no roteiro mesmo da série, que eu achei uma bosta. É como tudo no começo foi falado, nessa época que vocês comentaram aí de que a série ia ter, não ia ter, vai ter, não vai ter. Chegaram a cogitar até transformar em um filme do Netflix. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eles fizeram o roteiro do filme e falaram, não, vai ser série. Bicho, mas a gente tem o roteiro do filme aqui. Ah, vai, põe um monte de coisa aleatória aí, ninguém vai sentir falta mesmo. Não é Marvel, ninguém reclama. Aí saiu isso. Saiu essas histórias todas truncadas. Posso estar errado, Magari, mas aí, digamos assim, você ficou mais achando o ritmo mais lento, talvez, porque esperava mais seriado de Kung Fu do que drama empresarial, é isso? É exatamente esse ponto. Foi o que eu falei, uma das minhas reclamações que eu mandei pra você lá. Você pensa no Punho de Ferro, você pensa Kung Fu, porrada, com Lu, não sei qual. E, ah, não. Eu sou o Dani, eu não sou o Dani. Eu sou o Dani, eu não sou o Dani. Eu sou o Dani, eu não sou o Dani. E o roteiro, que furos igual o Batman vs Superman... Tem a Joy. Depois eu falo da Joy. Enfim, eu não posso reclamar da expectativa que o Magaren tinha, principalmente porque eu acho que boa parte do pessoal quer muito mais, digamos assim, uma coisa muito mais próxima daquelas produções independentes chinesas. Talvez até agradasse muito mais se fosse naquele ritmo lá. Tanto que, assim, querendo ou não, os melhores episódios que são, inclusive, voltados para mostrar cenas de lutas tipos de lutas específicos, né? São os que mais brilham aos olhos, de fato. Mas como acho que o Marcos Pedro falou aí, né? Tem uma parte do Punho de Ferro, e eu sabia que a Netflix ia se voltar muito mais para isso, por questões até de orçamento, por questões de... Toda a série do Netflix é uma série muito mais... Não só da Marvel, né? Mas ela é muito mais voltada para o lado urbano, para o lado do dia a dia da cidade. Ela se prende muito mais no drama entre os personagens. E isso vai, se você olhar direitinho, até do próprio Demolidor, que talvez seja das quatro séries da Marvel a mais ousada, a que mais tem cenas de ação, a que foge um pouco da caixinha, digamos assim, de segurança que a Netflix colocou nas suas séries. Não duvide, tá, Magaren, que o Justiceiro tenha uma boa parte das histórias dele focada nisso. Ele vai ter uma série de personagens... Agora eu já tô com 70 pés atrás, já. Justiceiro, Demolidor, Defensores... Ele vai ter uma série de outros personagens coadjuvantes que vão montar a série como um todo. Não vai ser uma série que vai ser, digamos assim, exclusivamente, eu tenho quase certeza disso, do John Bertal pipocando o rosto dos bandidos por aí. Certamente não vai ser só sobre isso. Não chega nem a ser o perfil do que a Netflix costuma fazer para qualquer série dela, né? O que talvez, digamos assim, diminua um pouco esse ar assim de que a coisa tava muito arrastada. O Magara até falou para mim que de vez em quando toda série da Netflix tem a tal da barriga. Eu não me incomodo, o problema todo talvez de ter uma barriga é tentar vê-la continuada, sabe? Tentar ver maratonando assim 3, 4, 5 episódios para acabar rápido. Talvez dê essa impressão de que cansa, mas isso aí vai ter em qualquer uma delas, sabe? Ele vai ter essa parte de drama, de atuação, vai seguir um ritmo muito diferente de um ritmo de filme. Então, talvez pra diminuir isso, seria diminuir a quantidade de episódios. Em vez de 13, talvez 10 seja um número ideal. Mas aí... 8. Tipo 8. O próprio Defensores vão ser 8 episódios. Mas isso aí é uma decisão que o pessoal tem que talvez tomar consciência com o tempo. Por enquanto, tá 3 episódios. Pra alguns funciona muito bem, feito Demolidor. Pra outros, talvez fique um pouco mais espichado. Mas antes de passar pro outro assunto, eu queria só falar uma questão sobre por que o Finn Jones é como Punho de Ferro. E por que não refazer a história? O Punho de Ferro, ele se diferencia do Shang-Chi porque ele é um personagem que, na época, anos 70, ainda, digamos assim, os meios de comunicação não eram tão fáceis para todo mundo, né? O que passava na TV americana era só os que tinham nos canais americanos, filmes estrangeiros não chegava tão fácil lá e por aí vai. Alguns poucos que chegavam, né? Foram eles até os que estimularam o Jim Starlin a fazer o Shang-Chi, né? E o Roy Thomas a fazer o Punho de Ferro. Só que a diferença dele pro Shang-Chi, na minha visão, é que quando você vai oferecer isso para um público que não é o público daquela região, né, que ele tá vendo aquilo pela primeira vez, é interessante você colocar alguém para ser os olhos de surpresa do público. Os olhos, digamos assim, que vão presenciar aquilo pela primeira vez. O Punho de Ferro, para mim, é isso. É o jovem americano, o americano da época, que ele vai adentrar no mundo místico, no mundo que, principalmente para aquela época, né, que a China tinha tanto misticismo para eles, né, essa coisa de medicina, no reiki, né, a questão das lutas, religião também. Quando isso foi apresentado para o público americano, era muito mais fácil você ver com alguém que era, digamos assim, americano como eles. E isso acontece em várias narrativas diferentes de vários filmes. O Punho de Ferro não é muito diferente do que foi o Daniel San pro Karate Kid. Também não é muito diferente, por exemplo, do que foi o garotinho do Império do Sol, para mostrar aos olhos dele como foi gritante a invasão da China pelo Japão na época. Enfim, N filmes que as pessoas acabam colocando um personagem, um protagonista que não é, no caso, um chinês, coloca alguém de fora, mas que é mais familiar ao público que está mostrando aquele filme, né? Para eles entenderem melhor, eles se surpreenderem junto com os olhos daquele protagonista. Então essa é a função do Punho de Ferro. Obviamente ele foi criado para isso, e nem se pensava naquela época que... É isso que talvez até que tenha criado uma confusão recente. O Roy Thomas foi até dar a opinião dele sobre essa questão do, da polêmica de terem colocado um protagonista caucasiano no lugar. Aí ele falou, cara, isso na época nem, eu nem imaginava, ele não foi criado com essa intenção. E também não foi mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente quer transpor uma história muito antiga para uma nova mídia, né? É, a gente tem que manter essas características base, porque é a base do personagem, pra gente ter noção de como a história funciona. Ela foi criada para funcionar desse jeito. Se ela não fosse colocada com alguém de fora, um outsider, né? De redescobrindo um mundo que não é parte dele, não seria o Punho de Ferro. Aquele conto que foi criado pro público. Pra época e também pra hoje. Também serviria pra hoje, né? E já existia, como vocês me falaram aí, um outro personagem que aí é diferente, né? Ele era o próprio Shang-Chi, já era um tanto misterioso, né? O pai dele, o Fu Manchu, mais ainda. E tinha uma outra dinâmica de história. Então a gente tem duas abordagens diferentes para tentar explorar a mesma questão cultural. Optou-se na Marvel de começar realmente com o Punho de Ferro. Talvez mais porque foi o personagem que mais persistiu em termos de publicações e é mais familiar ao público do que o próprio Shang-Chi. Não porque o Shang-Chi não tenha seu público, seus fãs. Até tem, né? O problema dele talvez tenha sido por questões mais de direitos autorais no decorrer da história, que as revistas deles deixaram de ser publicadas por um tempo. E eu acho que seria talvez ideal, se no futuro, se for possível, ter a oportunidade de ter um Shang-Chi ali. Apesar do Shang-Chi ser cuspido e escarrado o Bruce Lee, né? Basicamente. É uma homenagem, né? A Marvel fez o Shang-Chi em homenagem ao Bruce Lee mesmo, né? Não precisaria nem fazer um novo filme, porque foi o contrário, o filme que inspirou os quadrinhos, né? Só se você extrapolar bastante, essa história da criança que se perdeu e voltou já adulto, vem desde Tarzan, lá do século XIX. É uma história que o cara, uma pessoa branca, ocidental, se perde em alguma armadilha e volta adulto já com uma bagagem. Então o pessoal tá muito doido, eu acho que tem que estudar mais literatura. Mas sempre que aparece nessa coisa de whitewashing ou Nightwalking, como falou o Magaren, sempre que aparecem essas coisas assim, eu costumo falar aqui para as outras pessoas o seguinte: você tem que entender, claro, né, que a representatividade ela é uma coisa que importa sim. Eu passei a entender muito melhor isso quando o filho de um amigo meu que é negro, ele é fã do Flash, ele sempre quis ter uma festinha de aniversário do Flash, só que ele sempre ficou assim, mas eu sou negro e o Flash é branco, né, loiro dos olhos azuis. Ele, criança, já tinha essa visão. Até que aparece o Wally West, né, na versão 952 e na série negro, e aí finalmente ele pôde realizar o sonho dele de criança, que é fazer uma festinha do Flash. Então, quando isso aconteceu, eu falei, cara, realmente a gente tem que passar, prestar mais atenção nisso, porque representatividade importa sim. Entretanto, você precisa entender também se a etnia do personagem não é importante. Não dá pra você pegar uma Ororo dos X-Men e botar ela ruiva, entendeu? Você não pode pegar um T'Challa, né, e colocar ele asiático, sabe? Você poderia botar até um personagem, um ator que fizesse o personagem lá do Punho de Ferro, negro, sei lá, eslavo, qualquer coisa, menos oriental, porque a grande sacada é essa que vocês falaram, que é o contraponto, que é o Ocidente tendo aquelas estranhezas do Oriente, né? E nós, como leitores ocidentais, nós vamos aprendendo um pouco daquela cultura junto com o personagem. Basicamente, o que eu queria resumir é isso, né? Como o Thiago falou aí, não é questão apenas de cor do personagem, às vezes é a cultura por trás. O que a gente não viu no seriado e que a gente provavelmente vai ver é que vai sim haver um choque de cultura em Kulun, né, naquela cidade lá, quando eles for, digamos assim, o único que é, ele vai ser a minoria, ele vai ser o único que é um outsider dentro de um local onde todo mundo ali é asiático. Ele fala isso, né? Ele fala que a única pessoa que foi amigo dele, que tratou ele legal, foi o Davos. É. Ele cita isso. Que curiosamente, né, ninguém chamou atenção, todo mundo caiu matando em cima do Finn Jones, mas o Davos, que originalmente é asiático nos quadrinhos, colocaram um ator que não era. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes nesse tempo. Ele tem traços meio árabes, né? Uma coisa mais curta, puxado por assim. Isso, exatamente. I'm Danny Rand. I've been away a long time. Vamos agora colocar então a questão, talvez que tenha dado mais problema pro Wellington Magaren, hein? Como parte da história da origem do personagem é com a família do sócio do pai do Daniel Rand, né? os Mitchells, né? O Harold Mitchell, que é o sócio que sobreviveu, né, durante a tragédia que levou os pais deles nos quadrinhos. Ele aparece aqui, mas não aparece muito como a gente esperava, né? Nos quadrinhos ele tá vivo, de boa. Aqui ele aparece como um cara que, pra sociedade, morreu. E aí com um vínculo misterioso e surpreendente com o Tentáculo. E aí temos também os dois filhos deles, são também personagens dos quadrinhos, né? O Ward e a Joy. E eles são, digamos assim, os herdeiros que estão levando a empresa adiante. A princípio, o Ward é, digamos assim, um fenômeno empresarial. Mal sabe o pessoal que ele, na verdade, é apenas um pau mandado do pai, né? Do Harold. E eles contextualizam, digamos assim, os que seriam os antagonistas, entre aspas, da primeira parte, se a gente for dividir assim, do Punho de Ferro, né? A princípio, os dois são, digamos assim, contrários à aparição do Danny, né? Eles, não só por não acreditar, mas também por ser uma ameaça. A Joy, por ser uma amiguinha quando ambos eram crianças, até ela fica meio sensibilizada. Ela fica desconfiada se é o mesmo Danny ou não, porque parece. Faz mil e uma coisas pra tentar ver se realmente ele é quem diz ser, né? Faz aquela coisa com as balinhas lá de amendoim, de amendoim não, de M&M's, e depois ter mandado o pop pro hospício, né? Mas enfim, o Ward já era um meio que sacana já jovem, né? Tipo assim, eles tinham uma diferença talvez ali de mais de 5 anos, pelo que eu devo perceber, e sempre foi meio sacana com o Danny, né? Tanto que o Danny, uma má impressão já dele de cara. Contudo, a gente vê que na evolução da história, nem todo mundo é exatamente quem parece. A Joy nem é tão boazinha assim, e o Ward não é tão filha da mãe assim. Mas com certeza, o que é o mais sacana de todos ali é o Harold, né? Apesar de boa parte dos episódios aparentar que ele é um anjo que não pode aparecer para a sociedade, mas ficar ajudando não só os filhos, também até quando o Danny descobre que ele tá vivo, né? Fica ajudando o Danny. Tudo ali gira em torno de segundas intenções, né? O Danny se torna, digamos assim, um instrumento para ele conseguir sua liberdade, né? Conseguir se livrar do tentáculo. Vamos começar com o Elton reclamando. Fala aí, Elton. Reclama dos personagens aí. O arco, o do Danny, por exemplo, da Colleen, eu consigo ver algumas coisas boas, acho. Algumas coisas interessantes. Agora, esse trio aí, pelo amor de Deus, eu preferia fazer uma operação de canal sem anestesia do que continuar assistindo todas as cenas com eles. Personagens chatos. O Ward, eu queria encher ele de porrada a cada aparição que ele tinha. A Jaya, cara, não fere nem cheira. Tá sempre lá tentando ajudar o Danny, apesar de no final, do nada, ela falar, aí, vamos matar ele. Vamos, tamo junto. E o Walking Dead lá... O Walking Dead aparece. É o Harold. Exatamente, o Walking Dead. Ele aparece, fica aquele negócio de pai, de paizão, paizão substituto pro Danny, não sei o quê. Mas desde que apareceu, você já sabia que ele ia ser filho da puta no final. Filho da pi! No final. E... eu só não imaginaria que seria uma luta final tão mequetrefe e vagabunda como foi aquela. Mas enfim. O final, o Harold se mostra como um grande vilão. Ele não era nenhum grande lutador, então ia ficar naquilo mesmo. Pois é, ele não era um grande lutador, tanto que na primeira porrada que o Danny dá nele, ele derruba. Em vez do Danny desarmar ele, não, ele sai correndo. Faço minhas as palavras do Davos em um episódio. Como esse Danny é um punho de ferro ruim. Mas enfim. Eu acho que até nos quadrinhos o Daniel Hande é ruim mesmo. E a graça do personagem é que ele não é um bom lutador. Ele só fez merecer o Punho de Ferro, só isso. Mas lutador. Ganhou lá na rifa. A gente comprou a cabra. Eu tava lembrando aí o Ward nos quadrinhos. Ele é irmão do Harold, não filho. Eu tava lembrando vagamente, eu tava confirmando aqui. A só a Joy que é a filha, aí, né? Aí. Recentemente até fizeram uma outra personagem que é filha. Filha de outro casamento, ou fora do casamento, do Harold. Ficou meio bagunçado assim, ou era do Ward. Se a gente for somar todos os retcons que o Punho de Ferro recebeu aí, dá pra fazer uns 3 podcasts aqui. Eu até pensei em fazer um podcast pra até deixar mais familiar pro ouvinte aí. Alguma fase mais bacana do Punho de Ferro, mas vai acabar não dando tempo, a gente vai deixar isso pra uma outra oportunidade. Vai, Thiago, aproveita aí, fala aí. Então, agora eu que vou discordar totalmente do meu colega aí, do Pode discordar, Magaren, pode discordar que ele tá aí pra reclamar e a gente falou... Eu tô aqui pra ser o do contra, pode ir, já fala. Tá cumprindo a cota do contra. Do bullying, mas... ele é a cota do bullying, Mas só então, corta, corta de tentar mostrar a verdade pra vocês. Verdade que a Madame Gal sempre falou. Ui, ui, ui. Madame Gal sempre fala. A Madame Gal estava certa. Ela fala. Lá o que o Dani é uma criança mimada, que o Dani é um bosta. Que... Você também quer um abraço, Magari. Mas então, todas as séries, né, tem aquilo que a gente chama que é aquela barriga, né? Vocês comentaram isso no início aí do podcast. Por em Jessica Jones, ficou aquela coisa, prende e solta, né? Prende o Kilgrave, solta o Kilgrave, e aquela coisa com a irmã dela. No Luke Cage também, aquela coisa ali depois que o Boca de Algodão morre, a série dá uma descambiada, aquela coisa lá do Fog Nelson... E vai pros casos e volta e fica naquela vai e vem com a Electra também. Todas as séries têm a sua. Tem aquele período que é muito esticado, porque, como a gente falou, são séries de 13 episódios com coisas que podem se resolver em 8, 9, totalmente fácil. Né? Tem um cara aí que fez um filme agora, lá do Breaking Bad, né? Ele fez um filme com a série inteira. Então isso prova que muita coisa ali é esticado. Então, só que no Punho de Ferro, eu sinceramente não senti isso. E eu devo isso justamente ao trio lá da família Mitchum, porque... Diferente do que o Wellington disse, eu achei que a interação deles foi excelente. Eu achei que os atores estavam muito, muito bem. O Tom Felfrey, que faz o Ward, cara, você vai do ódio com ele, tipo, que maluco escroto, sabe? Ele consegue fazer o vilão pra você odiar. E depois ele dá uma virada total. Então, e pra ter pena também. Cara, teve gente me falando que ele era canastrão. Cara, que é isso? Pra mim, o Tom Felfrey, pra mim, foi um dos melhores atores da série. Foi. Um dos melhores não, vou dizer. Ele foi um dos melhores atores da série. Ele é claramente aquela coisa do filho que vem de uma longa linhagem de médicos ou que a família é militar e o cara é impelido a seguir aquilo ali. Ele nem quer. E ele é até bom naquilo que ele faz. Só que ele não quer, cara. Sabe? E ele carrega uma puta pressão, porque você imagina, a gente não consegue ver isso na série, mas se você pensar, ele tá há quase 15 anos carregando um puta segredo, que é o pai dele vivo, sendo pressionado de várias formas. Você ser CEO de uma empresa como aquela não deve ser uma coisa fácil, né? E fora outras coisas, aparece do nada um cara descalço, parecendo um mendigo, dentro da sala dele, dizendo que É o sócio majoritário da empresa que ele foi obrigado a construir, levar durante todo o tempo. Ele toma a empresa dele da noite pro dia, né? Exatamente. A cabeça do cara vira de uma forma, sabe? E eu acho que a Joy também ficou muito bem. O Harold, né? Depois que ele morre de novo e volta, você vê como é que o David Wenham, ele, no olhar dele, você vê como é que ele tá ficando meio insano, meio perdido. E os diálogos entre eles, aquela cena que o Ward tá no parque com a Joy, que eles estão sentados, e ela tem todo um diálogo com ele como irmã, tipo, eu não sei quem são suas namoradas, sabe? Há anos a gente não conversa nada que não seja dentro da empresa. Teve horas, né, que o Punho de Ferro tava correndo lá pra enfrentar os ninjas, não sei o que, eu tava assim, não, cara, volta lá. Eu quero saber o que aconteceu. Eu tava tipo essas velhas acompanhando novela mexicana. Falei, não, volta lá. Eu quero saber se o pai vai devolver a empresa pro filho, sabe? Maria do Bairro. Não, eu quero saber se ele vai voltar, se ele não vai voltar. Então eu acho que boa parte da série, eu acho que eles levaram muito, muito bem. Eu acho que foram personagens que cresceram. De todos os personagens, eu acho que a família Mitchum, em termos de construção de personagem, foi a que mais se desenvolveu. E eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz. Eu acho que é um dos pontos altos da série. E eu inclusive acho que algumas pessoas podem ter tido uma percepção errada disso, porque elas estavam esperando tanto cenas mais de ação, cenas de luta, uma coisa assim mais intensa, que tem a ver com o Punho de Ferro, porque a gente estava falando de um personagem cujo conceito dele é ser um dos maiores artistas marciais da Marvel. Então você espera que seja uma série cheia de lutas, né? E eu acho que isso causa uma frustração que acaba impedindo que as pessoas vejam que existe um outro núcleo ali que também é muito bom. Que, por sinal, é parte da história, da primeira história dele, né? Da história de origem dele mesmo. Sim. É daquele jeitinho ali mesmo. Vai ter, inclusive, uma outra personagem que a gente vai falar aqui, que é a Jerry Hogarth, fazendo praticamente o mesmo papel que ela fez aqui nessa série. Enquanto os sócios, digamos assim, oficiais, né, da família Mitchum não queriam que o Danny Rand fosse oficializado como o herdeiro das indústrias Rand, né? Que é uma indústria, inclusive, que levava ainda o nome do pai, né? Só digamos assim, em homenagem, mas era, não, o nome dele. Né? Ainda tem isso. Teve uma hora que eu fiquei pensando, tipo, imagina, você tá trabalhando há 15 anos numa empresa que nem o seu nome tem, sabe? É meio barra isso, assim. Mexe com ego, mexe com a cabeça do cara. Então, o que eu tenho a dizer sobre o Smith é isso aí. E a Jerry, ela exatamente, no caso, a Jerry é o Jerry, né, nos quadrinhos. Mas ela tá ali também com um papel de tentar encontrar provas do mesmo jeito que você viu ali. Provas que não existem mais, né? Porque é uma pessoa que desapareceu por 15 anos, dada como morta. Ela tinha que ressuscitar uma pessoa morta e provar que ela era quem dizia ser, né? Então essa parte todinha é exatamente o que aconteceu mesmo, sabe? Muita pouca coisa mudou disso aí. Como o Magaren não gostou muito e o Thiago gostou, eu vou ficar entre o meio termo. Eu gostei mais do Ward do que da Joy, né? Ela ficou muito... Ela, talvez que como uma menina, e ela era mais inocente do que o Ward desde a infância, então ela ficou muito apegada ao pai. Pô, 13 anos que eu não vejo ele, vou ficar aqui do lado dele. Tudo bem. Mas a maior construção foi do Ward. Ele chega a um ponto de fúria que ele mata o próprio pai. E isso deixa o pai orgulhoso. Isso é uma relação bizarra, né? Ele deixa orgulhoso porque ele volta, né? O pai, a princípio, não pode morrer até degolarem ele. Aquela cena do Harold saindo de dentro d'água com os olhos abertos, muito foda. Foi uma das melhores cenas do seriado. Mas também a do Ward foi o melhor personagem que evoluiu durante a série. No final, eu já tava torcendo por ele. Quando ele toma aquela pancada no final, eu, puta, matou o cara. Aí a gente sente até um alívio quando ele surge ali, mesmo todo sanguentado. Eu também fiquei triste. Quando eles mataram o melhor personagem. Pois é. Melhor não, segundo melhor. Vou dizer que é meu preferido daqui a pouco. Vai lá, Pedro. Bom, eu vou... De novo, vou pegar praticamente 80% do comentário do Thiago, que ele expressou. Desculpa de novo, desculpa. Não, você realmente está fazendo um favorzão pro Corvês, você não tem noção. Mas eu só vou acrescentar umas coisas mais pontuais. Reiterando, o trio, eu gostei dos Mitchum. O Ward realmente foi dos Mitchum. O Ward foi realmente que também me impressionou bastante. A atuação do ator é fantástico. Eu comecei a ter ódio e tive pena. A Joy, eu achei que ela cresceu. No caso, eu achei que ela realmente cresceu mais por causa do final dela. Eu achei que foi ok, porque ela ficou do tipo a personagem que eu achei que ela seria... Na verdade, ela é um plot twist, né? Porque eu achei que ela seria algo tipo mais do lado do Danny Rand, né? Por causa do background dela. E, na verdade, ela se tornou uma outra coisa, ao contrário, né? Então, ela é um plot twist. Final inverte, né? O final, o Ward acaba sendo, digamos assim, a pessoa que dá o braço pro Danny, né? Plot twist mal feito. Ah, vai. Ah, Magari, eu não achei. Magari, você já falou, Magari. Vai, mal feito. Não, mas eu vou defender nesse ponto, Magari. Porque o que acontece? Pela infância dela que ela teve com o Danny, pelo fato do Danny ser o seu personagem do bullying, porque ele sofria bullying, porque, né, que a grande amigo Ward foi, né? Porque antde você vê essa cena mostrando como que o Ward tratava o Danny Rand, você pensava, não, os dois devem ser muito amigos mesmo, bromance, tal, tal, tal. Cara, o cara virar pra você e falar assim, da próxima vez, se você abrir o bico, eu vou dar um soco, não sei, nas suas duas bolas. Porra, meu, guia, que amigo é esse, cara? Entendeu? Você tá jogando, o cara vira a parada do jogo toda porque ele tava ruim no jogo? Porra, não, aí não, né? Isso não é amizade. E quem ficava do lado do Danny era a Joy, entendeu? Então ela tinha um vínculo. E nas cenas que mostrava o Danny Rand tentando se justificar pra Joy que ele era o Danny Rand, que isso foi um ponto que me irritou um pouquinho, mas tudo bem, porque eu achei que ele ia falar alguma coisa pra poder demonstrar mesmo que era o Danny Rand. Mas enfim, ela foi o ponto legal que mostrou que meu nome mostrou pra mim. Ela foi a chave pra realmente dar veracidade a essa coisa, essa demonstração de que o Gary Rand tava vivo e que era ele mesmo, entendeu? Então acabou que foi sendo o elo disso. Só que depois, no caso, você vê que ela também, ela tinha um fascínio pelo irmão, que é o Ward, que é o filho da puta da história. Por quê? O cara, ele era um pau mandado, mas se fingia de inteligentão, sabe? Porque ela falava, não, você era o cara que tinha as estratégias, que conseguia... Assim, que filho da puta, o pobre coitado segurou... Não, é pobre coitado, sim. Segurou essa barra todinha. Mas o cara é um pau mandado do papaizão, velho, porque... É, coitado, não tinha culpa nem nada. E ele mesmo admitiu isso naquela conversa na praça, sabe? Ele mesmo admitiu, Joy, eu não sou quem você acha que você acredita que eu seja. Eu sou uma mentira. Cara, nunca um diálogo fez tanto sentido, sabe? A Joy, ela tinha um fascínio pelo Ward. Só que se o Ward, naquele momento, falasse por que ele era uma mentira, era impossibilidade. Então eu achei que nessa construção dela ter essa coisa da crença, depois vinha a dúvida e o plot twist, que eu achei que ela deveria ficar do lado do Danny, ela virou a possível vilã de uma nova temporada. Cara, eu achei isso genial, porque tudo fez sentido pra construção da personagem, sabe? De ela ficar na crença, até a descrença, e logo depois ela decidir por qual caminho ela quis tomar, entendeu? Com as revelações pra frente. Então eu achei super legal. O pai é que eu achei do tipo assim, cara, ele já apareceu vilão, pum, entendeu? Aquela câmera lá que ele tava deitado, eu falei assim, coisa do tentáculo, Electra. Beleza, já saquei qual é a dele. Então isso aí já... Você não achou que era bronzeamento artificial, não? Não achei. Na verdade, o Harold é, digamos assim, um spoiler pra o que vai ser Electra, né? Tipo assim, quem vê os quadrinhos já sabe o que vai acontecer. Mas, digamos isso, assim, pra quem só vê os seriados, a Electra tá morta, tchau, né? Você tá aparecendo numa câmera lá. É. Aqui a gente vai saber que o tentáculo pode ressuscitar as pessoas que eles querem. As pessoas voltam corrompidas, voltam piores do que eram. Cada vez que morre mais, volta pior. E não podem morrer a não ser que decapite, né? Então, a Electra vai ser um osso duro de roer ali. Porque não vai ser ninguém que vai... Bom, não vai ser qualquer um que vai poder decapitar ela, digamos assim, pra parar ela. Com relação a toda a atmosfera do seriado, eu já esperava coisa empresarial. A trama empresarial eu achei que foi legal, porque se você pegar as quatro séries, cada uma das séries ela tem um diálogo. A série Demolidor, o diálogo dele é com relação aos tribunais. A Jessica Jones é investigação pura. O Luke Cage, da comunidade, a linguagem dele é de comunidade. E Punho de Ferro é empresarial. Então você, praticamente, do Demolidor até o Danny Rand, você tem duas vertentes de diálogos da sociedade. Você tem desde as ruas até os empresariais. Eu vou mais além, né? São características, são facetas do que é a cidade, sim, de Nova York. Exatamente. Eu fiquei impressionado, assim, como agora os quatro seriados, eles falam muito sobre a cidade. A cidade tá muito... Sim. Pois é, e Defensores, a gente pode esperar muita coisa em Defensores, porque Defensores vai englobar isso tudo, sabe? Só queria falar uma cena, assim, a gente falou muito do Ward, mas assim... Uma peça até que é chave pra comentar um pouco do que acontece na série, né? Uma coisa que já vem até do Demolidor. É a parte que ele acaba se drogando, né? Tomando a heroína lá, a droguinha lá que é a serpente de aço lá. É, inclusive, faz parte do contexto, porque sem ninguém saber, na verdade, só o Howard que sabia, né? O tentáculo estava infiltrado na própria Hand. Os dois filhos não sabiam mesmo. Ele tinha parece que um andar inteiro para fazer as operações dele. Pelo que eu entendi, usava mais o dinheiro da empresa para sair transportando a mercadoria para até fora do mundo, né? Então, eu não sei, na verdade, explicar direito o que é a Hand, né, como empresa. Mas não importa, o uso de caminhões dela para despachar para vários pontos da cidade é que acaba sendo o que o tentáculo usava, né? E aí caiu na mão, na hora que o Danny tava investigando, né, que descobriu essa história da heroína, fui levar lá para ele. O personagem não precisa dizer, olha, eu sou fraco, eu não aguento, sabe? Fica aquele roteiro óbvio. E você demonstra isso pelo excesso de... Não sei o que seria aquilo que ele tava tomando, vai, mas vamos dizer que seja um ansiolítico ou sei lá o quê. Então ela tá tomando tanto aquilo ali, que aí dá aquilo ali pra um passo pra tomar uma droga mais pesada, foi um pulo, né? E aí foi a ruína do personagem ali. Decadência total pra realmente escancarar a fraqueza dele. Sem as manipulações do pai, ele não era nada, né? Então como um todo, a história particular do Ward, né, pra mim foi uma coisa legal de ser acompanhado ao longo da série. Tão quanto a do Daniel Rand. E aí, vamos passar agora pra falar sobre três mulheres que, sem elas, o Daniel Rand não ia fazer muito da série, né? É... A Colleen Wing já é uma personagem que é bastante vinculada ao personagem, né? A atriz que faz ela é Jessica Henwick, né? E... Ah, meu Deus. É uma personagem que desde Luke Cage a gente já tava na expectativa dela vir, porque a Claire, né? A Claire Temple, que é a Rosario Dawson que faz ela nos seriados, que praticamente virou o Nick Fury dos Defensores, né? Ela que parece que vai reunir todo mundo, foi fazer aulas com ela, né? No dojo dela. A Colleen é até parece um pouco modificada do que ela é, né? Mal se trata um pouco da história que ela tem com o avô dela, daquela tradição que ela tinha, porque talvez poucas pessoas saibam, né? Mas a Colleen Wing não é só versada em artes marciais japonesas. Ela tem toda uma formação pra ser uma samurai, né? Que o avô passou pra ela. E aí elas duas juntas acabam sendo, digamos assim, as duas escudeiras do Hand, toda a série. Inclusive vão até o outro lado do mundo em cenas assim incríveis, né? A Claire até abusa um pouco da personagem, né? Ela que até então era mais a healer da história, né? A enfermeira que sempre tava lá pra curar as pessoas, né? O Davos até comenta em dado momento disso, né? Que ela é curandeira e tal. Ela começa até a tomar um ares assim de luta, né? Ela bota aquelas garrinhas japonesas de ferro, dá uma de Wolverine lá em parte da história. Eu achei essa parte até um pouco meio forçada, tipo assim, desnecessária, não combina nem com a personagem. E aí, além delas duas, com um pouco menos de foco, né, aparece a Jerry Hogarth, que é uma personagem que veio em Jessica Jones. Confesso que eu achei ela muito alterada em Jessica Jones, ao ponto de, tipo, não ter nada a ver com o que era o personagem, já que nos quadrinhos ela é um homem, né, ela acaba se tornando advogada das empresas da Hand, era amigão do pai do Danny. Na série da Jessica Jones, tipo, criaram uma outra personagem, nada a ver com ela. É, só usaram um nome que, tipo, faz parte, quase como se fosse um easter egg, e não um personagem trabalhado. Aqui, finalmente, eu vejo o Jerry ou a Jerry, enfim, não importa. As características do personagem estão lá, porque era um personagem que sempre sabe aquele advogado assim ferrenho, sabe, que não deixa passar nada e tem poucas fidelidades a algumas pessoas, e uma dessas pessoas é o Danny. Talvez algumas pessoas não lembrem quem é o Jerry, mas o Jerry teve recentemente até na Guerra Civil, se vocês forem lembrar, que ele deu uma entrada no Homem de Ferro quando ele foi tentar prender o Punho de Ferro lá nas empresas. Foi o cara também que apareceu para ajudar os Novos Vingadores quando o Punho de Ferro fez parte de uma das formações lá do Bendis. Tava no Herói de Aluguel. É um personagem que é lateral, digamos assim, seria o Jarvis dos Vingadores, seria a versão equivalente pro Punho de Ferro. Não apenas sendo um servente, na verdade ele é uma mão na roda, porque, enfim, todo grande empresário precisa de um bom auxílio de um advogado, né? E ele faz esse papel. Enfim, são três personagens muito bacanas. Eu gostei da maneira que os três foram trabalhados. A Claire, um pouco menos, que eu achei que ela caiu meio perdida na história. Mas como ela tá fazendo aquele papel de unir as quatro pontas que vão formar os defensores, tá aí, né? Mas a Colleen também, eu achei que no começo muito menos parecido do que a personagem é. Aí, à medida que ela vai entrando nessas lutas de ringue, vai ficando mais instintiva, mais feroz, assim, lembra um pouco mais o que a personagem é nos quadrinhos. No mais, por fim, é que tem aquela grande mudança na trama, né, pra parte da Colleen. Mas aí eu deixo pra vocês falarem e opinarem a respeito. Eu vou começar exatamente pelo contrário. O que me chateou na Colleen foi ter colocado ela como membro do Tentáculo. Mas, pro enredo da história, pra poder dar aquela virada, aí, funcionou, vai. Mas eu já tinha me suspeitado que eles iam fazer isso. Eu gostei da menina, a menina já trabalhou em Game of Thrones e ela é uma dos pilotos de Star Wars também, né, desse mais novo. Eu fui pesquisar aqui e achei uma foto dela. Então, ela treinou bastante também, gostei da coreografia. Parece que ela se adaptou até mais que o próprio Finn Jones em algumas coisas. Não sei se ela já tinha algum treinamento de artes marciais, mas ficou legal. O triste é porque ela não é ainda a melhor amiga de Mystic Knight, que também não apareceu na série. Mas, fazendo a minha pesquisa aqui rapidinho, isso pode ser abordado mais pra frente. Talvez em Defensores. A Claire, com aquelas garras de Wolverine lá, eu acho que foi mais uma... Aquilo é arma japonesa, tá? Eu falei garra de Wolverine. Eu sei. Zoei, eu sei que... Já vi aquilo lá em Tartaruga Ninja. Isso. Isso. Mas. O Destruidor usa, né? Como é o nome? O Shredder, né? Sei lá. Como é o nome dele? Agora me esqueci agora. É Destruidor? Destruidor. Eu acho que foi mais um pedido da Rosário Dawson. Bom, Rosário, vamos dar um negocinho pra você se divertir aqui. Aí deu aquelas garrinhas. A Jerry, você já falou que tinha que falar do personagem. Eu falei mais dela porque quase ninguém lembra, né? Até que tem um equivalente, pode passar até batido. E eu gosto, né? Atriz, né? Nossa, faz Matrix lá. Karen Morris, isso. Ela tá saindo muito bem, né? Eu só conheci ela de Matrix mesmo, nunca tinha visto ela em outro canto. E achei que ela tá saindo muito bem. Ela tem aquele humor seco dela, quase ela arrisca um risinho de canto de boca. Mas você vê que ela é uma ótima atriz. Eu lembro que ela deu o personagem nos quadrinhos, e deu uma peitada no Stark porque ele tinha gravado o Punho de Ferro lutando. Aí quando o Jerry ouve aquilo, ele falou: então vou gastar todas as suas gravações e botar tudo no tribunal. Aí o Stark: é ruim minha armadura no tribunal. Aí saiu fora e largou ele pra lá. Falou que ia buscar ele numa próxima tentativa. Isso foi depois de Guerra Civil, naquela época que eles estavam fora da lei. Vai, Thiago. Marcos quer falar antes de mim, cara? Tudo bem. No quesito da Colleen, porque você falou, Coveiro, que você ficou um pouco decepcionado com a Colleen, que ela não era muito samurai. Na verdade, discordo. Ela é samurai. Não fiquei porque ela é samurai. Ela tem o treinamento de samurai. Ela nem segue muito nos quadros de samurai. Porque ela não é tão ordeira, digamos assim. Ela é mais instintiva, entendeu? É tanto que se você olhar direitinho, muita gente não sabe que a Colleen, originalmente nos quadrinhos, ela é nipônica, né? Ela é japonesa. Lance é porque ela é daquela geração em que pinta o cabelo, sabe? Não tem uma época em que no Japão todo mundo pintava o cabelo e tal. Ela segue isso, ela pinta de ruivo mesmo, ela muda um pouco as características porque é uma coisa de... Não é nem atual, porque já é 1970, 80, né? Ela seguia aquela linha na época, né? Ela é, digamos assim, ela é minha contracultura, inclusive. Ela é mais pra mestiça, né? Acho que é o pai dele, não, dela. Não, ela é, não é mestiça, americana. Não. Ela é puramente japonesa, puramente. De pai e de mãe. O que ela é, ela realmente, ela modifica o fenótipo dela. Pinta o cabelo de ruivo, porque ela é minha contracultura. Apesar, é isso que eu falo, apesar dela ser samurai... ter o treinamento samurai, ela é toda contra a cultura, ela não segue as tradições japonesas. Então, mas eu senti falta disso no seriado porque ela tava muito boazinha, ela tava no começo, isso. Né? E ela, na verdade, é minha porra louquinha. É o contrário. Senti falta também. Mas eu acho que essa construção vai ser legal agora, porque teve essa coisa dela ter quebrado esse código de Bushido quando ela entrou nos rings, e depois todo esse lance dela de ter encontrado mesmo com o Danny Rand, né? Que meio que quebrou essa coisa dela de... Só pelo fato de ajudá-lo a resolver os problemas dele com o tentáculo, ela meio que em muitas situações ali, ela começou. E aquele diálogo dela no armazém é que meio que mostrou isso. Que ela, quando entra no ringue, ela é uma pessoa completamente fora do controle. E ela, naquele momento, ela tava no controle, entendeu? Então, a partir do momento que você é um samurai e você sai do seu... você começa a desrespeitar seus códigos, você sai do controle, você tá respeitando seus códigos do Bushido, né? Que é um código sagrado dos samurais. Na gaiola, ela era mais Colin Wing. Fora da gaiola, ela tava muito boazinha pra mim. Mas isso aí, eu acho que isso mais pra frente a gente vai ver mais... ela vai começar a se desvencilhar. Ainda mais agora que foi descoberta que ela é uma... que ela era de uma facção do tentáculo que os quadrinhos já abordaram, né? Desde... me corrija se eu estiver enganado, Coveiro. Daquela minissérie Cidade das Sombras. Isso. A gente vai falar sobre isso, esse cara daqui a pouco. Aí a gente explica melhor. Pois é. Então, assim, todo esse background dela agora, pra ser revoltadinha, acho que vai ser visto mais pra frente. Só que ela ficou só do tentáculo, mas depois de velha. Né? O tentáculo, você tem que lembrar muito o seguinte: é uma tradição completamente diferente, digamos assim, do que é a formação da Colleen Wing. Até o jeito de lutar deles, enfim, várias coisas ali. Porque são ninjas, né? E ela é um samurai. No caso, não sei quem foi que falou que achou estranho usar a academia dela para recrutar pessoas pro tentáculo, pessoas jovens, pessoas mais jovens e pessoas desgarradas, né, da periferia, para entrar no tentáculo, né, porque aí realmente não levantaria suspeitas. Aproveitando, quero até falar uma coisa: o aluno mais velho dela, o Daryl, é um dos carinhas daquela gangue lá que deu merda lá na história do Luke Cage, tá? Muita pouca gente percebeu isso. Will Smith jovem, né? Ele mesmo. Então, que questionaram em relação a se ela já era do Tentáculo, como é que ela tinha problemas pra pagar o aluguel da academia? Justamente porque a academia era dela. Então, todo o plano pra poder ficar verídico, o negócio é ela tinha que sustentar. Ela tinha que sustentar toda a porra do plano, porque senão ia ficar muito na cara. Então, a questão é, a academia era dela, todas as coisas ali da academia era dela. O que acontecia depois da academia já era o andamento do plano do Tentáculo, essa facção do Tentáculo. Então, e outra coisa, gente, assim... Eu achei isso ótimo. Deixando bem claro, ela não era, tipo assim... Eu acho isso, ela não era, tipo, da filial do... Não. Tipo, assim, eu trabalho pra ele, blá, blá, blá. Ela, por algum momento, tipo, foi lá pro Japão, teve todo o treinamento dela. Quando voltou pros Estados Unidos, tava precisando de uma orientação. E ela foi uma das alunas lá, daquele local lá, daquela academia, que depois a gente descobre que é o Tentáculo. Depois que ela passou por aquilo, ela foi embora. Ela tem um vínculo de, digamos assim, de honra com o sensei dela. Ela, tipo, ela ganha o dinheiro dela dando aula pra todo mundo. Os alunos mais carentes, ela tira e diz assim, olha, agora você já se formou daqui, na minha academia, e vai pra outra, entendeu? Tipo, eram coisas independentes, ela tinha um vínculo com o outro personagem, mas por ter sido, em algum momento da vida dela, o sensei dela. Agora, com relação a Jerry Hogarth, você tinha citado algumas referências do Jerry Hogarth, dos quadrinhos. Eu tava lembrando de um que eu sempre leio recentemente, porque ele faz parte do meu material de pesquisa, de trabalho de ilustração, né, que eu sou ilustrador, pra quem não sabe. E ele aparece no julgamento do problema com o pessoal do Quarteto Fantástico, que tá o Fog Nelson e tá o Jerry, para poder defender a posse do edifício Baxter, que tinha uma outra empresa que queria esse edifício Baxter, né? Antes de ter aquele run lá, que eles vão pro espaço, que eles encontram o cara lá, que é desenhada parte desse run, é desenhada pelo Carlos Pacheco. Ele tá o Jerry Hogarth e tá o Fog Nelson, para poder ser representantes dos Richards, né? E, então isso eu achei legal também de pontuar, porque ele é bem recente, então eu lembrei dele. E a personagem, cara, nossa, eu adorei. Principalmente a atriz, que eu já conhecia ela, né, no caso quando vocês citaram de Matrix, e conhecia ela também no filme Amnésia, porque ela é a barman que tá nesse filme. E ela é fantástica também. E então eu gostei pra caramba, igual você falou, Coveira, ela cresceu pra caramba. Acho que o que ela deixou de atuar como advogada na série da Jessica Jones, ela fez isso pra caramba nessa série do Punho de Ferro. Ela então... até atuou bem, só não era a mesma personagem. Sim. Criaram uma história, sim, totalmente, exato, nova. Não, a atuação dela é características totalmente novas, tipo, sim, era outra coisa. Então eu achei legal essa construção do background dela, e que ela é muito centrada e objetiva, né? Ela já chega pra defender o Danny, já chega chegando, e toda aquela pose dela. Eu acho engraçado uns pontos legais, assim, que o Daniel Rand, ele tenta ser todo amigão com ela, né, porque o cara é, tipo, imagina o Daniel Rand, o caipira, né, chega na cidade grande, não sabe que tem uns costumes, assim, com pessoas da área jurídica, ele chega pra dar um abraço na Jerry e ela bota assim, não me encosta, a gente é profissional, tá, vamos manter a linha, aqui eu sou a Jerry advogado e você é o dono da empresa, então vamos manter a distância, aperto de mão só. Eu gostei dessas cenas, assim, porque isso mostra muito o que é a Jerry mesmo, sabe? Ela realmente é profissional, assim, até dizer chega, sabe? Pode estar caindo o mundo. Ela é a Jerry advogada. Agora, a Claire, né? Que é a polêmica, que vocês falaram que ela é a Nick Fury. Depois de assistir a série, eu fiquei meio acreditando que ela é meio Nick Fury mesmo. E quando ela pegou aquelas garrinhas, eu achei que ela foi uma coisa meio extinta, que vocês reclamaram. Eu achei uma coisa meio instintiva, assim, porque ela nem chegou a usar como se estivesse usando garras mesmo. Eu acho que ela foi meio instintiva, eu assim. Eu achei uma furada, que ela pega uma garra numa parede e nunca tinha usado aquilo. Opa, deve ser legal isso aqui, eu vi Hugh Jackman usando uma vez, vou pegar. Aí, pronto. referências. Então, assim, eu acho que foi mais a coisa do tipo assim, eu tô vendo a parede, já achei coisa, vou pegar esse aqui, pronto, usei, pegou e usou, sabe? E foi no instinto, assim, que como ela teve o treinamento com a Colleen, então ela meio que tentou criatividade ali. Eu achei isso meio natural, assim. Eu tô achando legal a construção da Claire também, que não, eu achei que eles iam forçar muito a barra com ela, mas não, eu achei que o crescimento também da Claire no meio, nesse meio, eu achei ok. Eu só ficava ansioso, porque volta e meia ela fazia citação ao Demolidor, e eu falava assim, velho, o Matt Moore deve aparecer nessa porra da série, nunca vi tanta citação, o cara, velho. E depois teve a citação, muita citação ao Luke Cage, né, por causa da carta. voltando um pouco para os Mitchum, naquela conversa lá da Joy com o Ward, a Joy, ela contrata a Jessica Jones para tirar aquelas fotos lá dos caras da empresa. É, citou todos. Todos os personagens dessas séries antigas foram citados nessa série, entendeu? Então eu falei assim, meu Deus, será que já vão chamar a galera para aparecer no final dessa série? Pelo amor de Deus. Isso me animou. Então teve tanta coisa na série que me animou tanto que eu falei assim, velho, não tem como essa série ser ruim. Não tem como. Eu não tenho mais nada a falar, o Marcos falou tudo que eu ia falar, não é brincadeira. Desculpa, Thiago. Eu falei pra você. Ué, brincadeira. Eu vou ser bem conciso aqui, vou ser bem rápido falando sobre as meninas da série. Sobre a Claire, eu preferia, cara, que tivesse sido algo bem mais discreto. Eu gostei de todas as participações dela. Quando ela apareceu em Jessica Jones, ela tinha aparecido antes na série do Demolidor. Então ela apareceu em Jessica Jones, eu falei, cara, é legal. Estão usando isso como um ponto de ligação. Quando ela apareceu se envolvendo com o Luke Cage, eu falei, nossa, realmente tá, né? Uma coisa ali. Ok. Quando ela apareceu no Punho de Ferro, e aí que eles precisavam de alguém pra poder cuidar lá do cara lá que era o químico e tal. Ah, não, eu conheço uma mulher aqui, que é uma enfermeira e tal. Eu falei, cara, perfeito, assim, sabe? Ficou tudo... É aquela coisa do show de coincidências, mas que você aceita porque você entende que são séries, é um universo compartilhado. Então, ok. Agora, quando ela fala, não, eu vou pra luta também, eu falei, peraí, cara, eu acho que vocês já estão forçando a parada a um nível assim. Eu vou pra China! Sabe? Eu vou pra China lutar com vocês contra ninjas e tal. Sendo que o tempo inteiro ela, pô, falou que, ah, vocês não conhecem o Tentáculo, eles são maus, eles são isso, eles são aquilo. Então o personagem, ele meio que se desmente ali, sabe? Essa forçação de barra da Claire, apesar de eu ter gostado da série e vir defendendo ela aí, evangelizando ela pela internet, nesse ponto, cara, eu concordo com todas as críticas. Eu achei que forçaram a barra demais. A Claire foi um elo muito fraco nessa série. Ela destoou de qualquer outra participação dela. É a que menos combinava, a série que ela menos combinava de estar era essa. Então era pra ser uma ponta meio solta. Ela como aluna da Colleen Wing, ela talvez ajudando em algum momento, mas não ela virando Wolverine, a X-23 lá e dando porrada, entendeu? Eu acho que isso se destoou bastante. Foi muito fraco. Sobre a advogada, né? Cara, eu gosto da atriz. Eu acho que ela tá interpretando uma coisa meio Diabo Veste Prada, que é muito legal. Aquela hora que o Danny Rand vai abraçar ela, fala, não, por favor, sem abraços. Sabe, é muito legal. Ela, tipo, esnobando. Ah, você tem $2? Isso cobre 5 segundos do meu tempo. Então, assim, isso é legal, sabe? Eu acho que ela tá interpretando bem. A Colleen, cara, eu tô apaixonado pela Jessica Henwick. Totalmente apaixonado. Ela aparecendo de shortinho, de calça leg. Eu falei, meu Deus, hein? Que saúde, hein? Parabéns. Brincadeiras à parte, eu gostei dela, gostei da forma que ela atuou. Não, vou ser sincero, eu não conheço muito do personagem, mas acho que foi interessante, acho que ficou bem. Eu acho que ela, entre ela e o Finn Jones, eu acho que houve uma boa química, e isso meio que transpareceu na história, né? Eu acho que entre os atores teve uma boa química, o que fez com que o trabalho fosse interessante. Só dois adendos aí em questão sobre o fato de que ela, que fica incoerente o fato de que se o dojo é dela ou se é lá do tentáculo e tal. Quando o Bakuto aparece, ele fala pra ela, nossa, quer dizer que ele tá sobre, que o dojo tá sobre nova direção, alguma coisa assim, né? E aí ela fala, não, sobre nova direção não, tá sobre nova posse, né? Alguma não, coisa que assim. O prédio tinha um novo proprietário, mas o dojo não. Então, ou seja, porque ali, pelo que eu entendi, tá? O dojo é dela Colleen. Ela não tem nenhum intuito de colocar nada do tentáculo ali. Acho que se o Bakuto chegasse ali com uma mala de dinheiro e falasse assim, cara, você não precisa dar aula pra poder pagar o aluguel aqui, sabe? Toma aqui, ó, uma mala de dinheiro, paga 10 anos de aluguel aí e foda-se, sabe? Tipo, mas não, é ela que queria fazer aquilo por ela, porque ela queria ver os jovens crescendo. Gente, vocês têm que interpretar da seguinte maneira. Tava claramente aquele local lá no tentáculo, era tipo um uma universidade que a pessoa passava só uma temporada. Isso. É a colônia de férias, né? Então não é porque o cara se formou na Universidade Estadual de São Longuinho que quando ele montar o consultório dele, ele tem que prestar conta para o local que ele aprendeu, entendeu? É outra coisa. É. Basicamente é isso. A questão dela ser samurai ou não, e aí a gente teria que entrar em outro tópico, teria que ficar um pouco mais extenso ali, né? É, porque isso também não é bem, não é bem exemplificado na série, e nem todo mundo tem que conhecer sobre isso. Mas existe uma diferença, né, em quem é samurai, ou seja, quem foi samurai, que hoje nós não temos mais samurais. O que nós temos são pessoas que seguem os preceitos dos samurais. E aí você tem a questão de se seguir o caminho do samurai, que é o Bushido, ou Bushido, algumas pessoas preferem dizer, que são preceitos meio que filosóficos, meio métodos de conduta. E você tem o Hagakure, que é o livro do samurai, que são realmente, assim, são regras. Desde a forma como você se senta, como você saca uma espada, como você entra em um lugar, como você monta um cavalo. Então, assim, tem uma diferença entre você seguir, né, conceitos, que é o Bushido, e aonde você seguir uma vida de regras, normas e dogmas, que é o que vai estar escrito lá no Hagakure, né? E ela segue sua parte meio que filosófica, né? Isso vai se quebrando e tal. Enfim, só pra resumir, Punho de Ferro, pra mim, ela é, antes de tudo, uma série de conhecimento pessoal, de autoconhecimento. Todos os personagens ali, eles não se conhecem plenamente. Você vê que são pessoas quebradas, de certa forma, que procuram conhecer a si mesmas, né? Ah, eu vi muita gente dizendo que, ah, se o Danny Rand foi criado por monges, se ele não quer ser um empresário, por que ele quer a empresa? Ele não quer empresa, ele quer ser reconhecido como Danny Rand. E se ser sócio majoritário de uma mega empresa aconteça, então ele vai ser. Mesmo que depois ele abandone, mas ele quer que as pessoas chamem ele de Danny Rand. Ele não quer receber outro nome, ele não quer ser chamado de Punho de Ferro. Ele é Danny Rand, sabe? A Colleen é a mesma coisa. Mesmo ela sendo parte lá do tentáculo, ela quer ser vista como a mestre, como a sensei, como alguém que tem alguma coisa a contribuir com aquilo ali. Os filhos dos os irmãos Mitchum, a mesma coisa. O Ward, a gente falou aqui, ele é um cara que ele não se conhece, ele sabe que ele é uma mentira. A Joy, você vê que ela fica o tempo todo fazendo aquilo que é preciso, mas ela sofre a cada decisão que ela toma. A Madame Gal, ela dá um esculacho lá na Claire, dizendo que, cara, eu vejo a verdade dentro de você. A verdade é que você quer ser alguma coisa junto com toda essa galera especial, e você não é especial em nada, entendeu? E aquilo você entende por que que o personagem dela tá aprendendo a se defender, por que que ela quis ir lá pra China, apesar de ser uma forçação de barra, né? Mesmo assim, você meio que entende, você tá, beleza, eu aceito. Ela quer aprender a lutar, ela quer ser mais do que só a enfermeira dos super-heróis vigilantes de Nova York. Ou seja, todos os personagens ali são personagens à procura de autoconhecimento, de conhecer o que eles são e qual o objetivo deles em vida, né? Eu acho que o núcleo feminino é o que melhor exemplifica isso. Então dá melhor pra mais bosta. A Colleen eu achei legal. Eu não gostei desse negócio do Godojo aí que vocês estão defendendo. Ainda tô com meio pé atrás, mas tudo bem. Vou dar um benefício da dúvida. Mas todo o resto dela eu achei interessante. Ela é a que melhor luta. As lutas dela é a que parece mais... Melhor coreografada. Você vê que ela realmente sabe lutar. Não é como o Danny, que passou 15 anos lutando de sol a sol e apanha até do porteiro da esquina. Então, essa virada dela do tentáculo, eu não tenho nada contra. Achei interessante. A luta dela com o Mafuba lá foi uma das melhores da série. Com quem? Mafuba, o chefe dela lá. Bakuto. Mafuba é um nome muito eu melhor. Sei. Diga-se de passagem. Quem assiste Dragon Ball sabe o que é Mafuba. Ah, quer dizer que você tá tomando o lugar do Paulo hoje, né? Não sei. Tá bom. Então, achei a segunda melhor luta da série. Só perde pra luta com, de novo, Dragon Ball com o Jack Chan, um bêbado lá da China. Ah, a Jerry Grana lá. Também achei uma personagem legal. Não cagava nem cheirava pra ela no... A Jessica Jones, acho que ela apareceu no Demolidor uma cena lá. No final ela isso. Manda o Fogg trabalhar com ela, uma coisa assim. Isso. Supostamente vão fazer uma empresa juntos. Esse lado dela mais divertido, como vocês citaram, ela falando pro Danny não encostar, falando que o preço dela, a Atler e aquela perrapada não ia poder pagar. Ela mandando o Danny comprar uma roupa nova e tomar um banho. Achei o personagem interessante. E a Atler é aquilo que vocês falaram. Teve dois momentos na série que eu dei um tapa na minha cara, aquele facepalm. Falei, meu Deus, o que que eu tô assistindo? Uma foi no que eu já falei lá, que o Danny derruba o Walking Dead lá e sai correndo. E na segunda foi a Atler e Fila Boia. A Fila Boia? Que ela foi comer a comida dos caras? Concorrer pra Colinha, ela, não, eu tô aqui. Não, mas você não tem que ir embora. Não, eu não comi essa comida. Vamos aí. Você trouxe um monte, dá pra três. Posso ir embora? Posso levar uma marmita? Ela deu uma de carioca que danada, cara. Nossa, eu me enxerguei tanto nessa hora na Claire, sabe? Eu achei que ela tava furando o olho da Collie ali. É, ficou meio dúbio, né? Ó, vale ressaltar o seguinte, na série, a Colleen Wing virou par romântico do Daniel Rand e tal. É, inclusive, uma personagem que é vinculada à história dele, a primeira aparição dela, nas histórias dele e tal. Só que nos quadrinhos tem uma inversão aí, do que a gente tá esperando, né? A Misty Knight é que já foi namorada do Daniel Rand. E a Colleen Wing é que já namorou o Luke Cage. Vixe! Ah, eles trocam. Loucos anos 70. Mas a Colleen, coitada, ela já passou por mal umas piores. Inclusive, já foi namorada do Ciclope. Não, eles não morreram, não. Eles só saíram. Então, em toda essa parte dela, da Claire lutando, indo pra China sem saber o que tá fazendo. Ela, tamo aqui, vamos sair na porrada, vamos cortar o braço do ninja pela primeira vez que eu tô pegando essas garrinhas aqui. Tudo forçado. Se tivesse ficado só, vai nessa cena Fila Boy aí. Aí depois que o químico lá precisar de ajuda, fosse buscá-la de novo pra ajudar, tudo bem, mas forçar a briga, forçar a Claire porradeira, não dá não. Where'd you train? Kunlun. Bom, eu quero passar agora pro lado, digamos assim, dos antagonistas, entre aspas, né? Que eu, talvez o Harold seja o grande vilão da história, mas a gente não pode deixar de falar aqui do Tentáculo, né? Eu sei que foi mais ou menos quase um prequel assim pra o que vai vir em Defensores. Não é segredo pra ninguém que Defensores vai lidar com essa questão mais do que nunca, né? E a gente tem pela primeira vez uma noção de que o Tentáculo não é uma coisa só, né? A gente vê a volta da Madame Gal. A gente não tinha ideia ainda quem era a Madame Gal até esse seriado. Na época do Demolidor ficou meio dúbio se ela era do Tentáculo ou se ela era de outra organização, até porque já tinha aparecido um outro ninja do Tentáculo lá, e ela é chinesa. O Tentáculo, tradicionalmente, veio do Japão, né? A gente conhece as histórias do Tentáculo japonês. Só que aqui a gente tem uma noção maior que existem várias facções, e talvez a série tenha pincelado isso, mas talvez explique melhor futuramente. Então, pelo que a gente viu aqui, a Madame Gal é do Tentáculo, dá a entender que ela já teve em Kunlun, então ela tem um histórico lá. Talvez ela seja até um personagem que a gente não saiba ainda, um daqueles personagens místicos que aparecem na história que envolve lá Kunlun. Ela surge aqui como uma chefe da divisão, digamos assim, chinesa do Tentáculo. Porque todos aqueles personagens que você vê interagindo com ela não são, na verdade, ninjas, né? Eles até não são, pelo menos, os ninjas que a gente viu em Demolidor. Até as técnicas de luta são diferentes. Se você vê o episódio 8, que é o episódio que acontece na China, e que tem lá a tão famosa luta de Kung Fu lá que o cara faz a técnica do macaco bêbado lá, né? Tem um nome específico aí. O Thiago talvez saiba, eu não. É o Drunken Box que ele faz. Mas tem um nomezinho em chinês, né? Mas é uma técnica chinesa de luta. A luta de espadas que acontece entre a Colleen Wing e aquela menina são lutas diferentes. Você vê que a Colleen Wing tá usando uma espada samurai, né? Uma katana. Sim, ela tá usando uma espada chinesa. E ela tá usando uma espada chinesa. A técnica que ela usa é de tai chi, né? Aquela luta mais de perfuração e por aí vai. Então, descaradamente a gente vê que é um outro tentáculo, e é o tentáculo que tá tentando ganhar dinheiro, né, dominar a parte da facção lá, em cima de drogas. Ao mesmo tempo, a gente vê o surgimento, e pega a gente de surpresa até, de uma outra divisão do tentáculo, que se dizia mais boazinha, que seria a do Bakuto, né? E aí ele fala, não, o tentáculo não é exatamente o que você tá pensando, e por aí vai. O Bakuto também é um personagem que existe nos quadrinhos. Ele não é tão bem trabalhado assim, mas ele surge na fase do Andy Deagle lá, um pouco antes do que o Marcos Pedro falou aí, que é o Shadowland, né? A Terra das Sombras. Ele aparece um pouco antes como o chefe da facção da América do Sul, salvo engano, do Tentáculo. Enfim, o Tentáculo tem é feito uma rede de lanches aí, né? Ele tem faliais, você... segue só um certo parâmetro e tenta ganhar dinheiro com o nome, né? E pelo que eu entendi, o Bakuto tem uma outra maneira de dominar, né? Não deixa de ser uma maneira assim, meio suspeita, né? Porque mais pra frente a gente vê que ele observa todo mundo, ele se beneficia de certas informações através de escutas e por aí vai. E ninguém sabe as verdadeiras intenções dele. Ele pode até aparentar ser legal, mas no fundo, se você contrariar ele, ele não vai dar um tapinha nas costas e dizer: vai, amigo, continue em paz, eu te deixo te seguir. Não foi o que ele mostrou lá quando o Danny Rand se voltou contra, né? E aí a gente vê ao longo da série vários outros personagens, assim, de fazer uma outra menção, né? Esse mesmo que lutou a luta do macaco bêbado lá é um personagem que aparece nos quadrinhos na fase do Ed Brubaker, lá pelo meio da edição. A revista vai estar sendo republicada aqui, essa fase, daqui a pouco vocês vão ver lá. A noiva das nove aranhas, né? Nove aranhas, enfim, sei lá de quantas aranhas, é também uma personagem que aparece em uma das armas imortais de Kulun. Não detalhou muito quem ela era, o nome dela ali, mas você vê, até pela roupa que ela tava usando, que ela lembra muito a personagem. No meio daquele... E é um manto igual ao do Punho de Ferro. No meio daqueles desafios que o Daniel Rand tava fazendo lá, que a Madame Gao desafiou ele, né, pra salvar a filha do químico, aparece um outro vilão lá que tava imitando o karaokê lá, né, cantando lá, matou todo mundo, desgraçou a vida de um bar inteiro, e aparece ele cantando. Ele é outro vilão também que aparece nas histórias da Marvel. O nome dele eu não sei exatamente, é Skiter ou coisa assim, mas é porque ele usa vários tipos de arma, mas a principal dele é aquela arma japonesa que parece um chaco, mas de um lado tem uma foice. Eu não vou lembrar qual é o nome dessa arma, mas enfim, quem é mais versado nisso aí. Enfim, no Punho de Ferro você vai ver inúmeras referenciazinhas de um ou outro vilão que você achava que nem era, nem tinha relação, mas tá lá. Fora as inúmeras menções que ele faz de Kulun, né, que até então é só citado, é só pra dizer assim, ó, o Dani tá doido, né? Porque ele fala do Trovejante, né? Fala do Lei Kang, o Shou Lao, ele cita várias vezes o dragão. No finalzinho tem uma mera menção, né? Como ele, até o ator falou, né? A gente não tinha a mesma verba de Game of Thrones pra ter o nosso próprio dragão, então só ficou os olhos lá. Mas enfim, talvez a série não tenha sido direcionada agora pra mostrar Kulun, que o foco dela agora é a primeira casa do Daniel Rand. É uma série sobre o retorno dele. Talvez, como tudo indica, pro futuro, né? Precisa de ter uma nova série mostrando a segunda casa do Daniel Rand, que ele perdeu a primeira e recuperou. Agora ele foi recuperar a primeira, perdeu a segunda. Então já é uma ponta pra segunda temporada. E aí, eu nem preciso citar, que aí a gente já comentou aqui, que um potencial futuro antagonista pra série já deu as caras aí, que é o Davos, né? O Davos não é ainda Serpente de Aço. Talvez se torne, né? A gente não sabe como vai ficar essa questão de codinomes e de uniformes, mas as peças estão montadas aí no tabuleiro. Vamos ver como é que isso se desenha aí. Então, se teve uma parte que eu gostei da série, foi essa parte aí. Abordava mais um pouco do lado místico. Teve as lutas que foram legais, mal coreografadas, mas melhoraram do começo, mas ainda foram legais. Teve a Madame Gao, que a gente, como você falou, lá no Demolidor já deu a entender que ela tinha alguma coisa de Kulun, que a última cena dela aparecendo lá, ela fala pro Rei do Crime que ela ia voltar pra casa. O rei falou, é a China? Falou, não, um pouquinho mais longe. E ela, na série aqui, é a única que eu... Ela e o Davos, são os dois que ficam jogando verdades na cara do telespectador, falando que o Danny é um bosta, que o Danny é uma criança mimada, que o Danny é um punho de ferro idiota, que o Danny não sabia o que tava fazendo. Não discordo em nada, mas isso não deixa de ser ruim pra série. Ela foi uma vilã tão legal que na metade da série deixaram ela de castigo no quartinho lá. Não, você tá sendo muito boa. Vai lá, porque tem os outros bosta pra brilhar ainda. Puseram ela de castigo na cadeirinha lá, coitada. Tanto que depois que o Bicudo morre lá, os caras fogem da escolinha, cara, lá, e deixam ela presa lá. Se o Danny e a Colleen não iam lá atrás, ela ia estar lá até hoje. Coitada. Ela se soltou, né? Então, ela soltou, porque eu acho que o Danny é tão burro que ele esqueceu de fechar a porta. Quando sair. O Davos, eu achei legal essa parte dele, ele ser aquele, como ele é nos quadrinhos, né? Ele é o que perdeu na final lá do Punho de Ferro. Como a gente sabe, o segundo colocado não é nada mais que o primeiro dos perdedores. Então. E depois que ele veio pra série, ele viu como ele, o Daniel era boss, ele falou, caramba, como é que os caras escolheram isso, né, além de mim? Eu vou ser vilão aqui. Mesmo que eu já tenha aparecido pra quebrando a cara do coitado do vendedor cachorro quente, estou triste por ele. Ele só tava lá vendendo cachorro quente. Aliás, é perigoso trabalhar na frente da gente. Ele foi vender. O cara levou porrada, o outro lá teve que vender a barraquinha dele pra ser explodido. Não é muito bom ser ambulante ali na região, não. O mendigo lá que entrou aí, um dele morreu também, no primeiro episódio. Veio do nada lugar nenhum também, mas enfim. A luta do fato do Davos ter ele que matou uma fuba lá. Achei que foi legal, porque Kikudo, Bakuda, Bakudan, Bakuhatsu. Achei legal. A luta da Colin, como eu falei com ele, foi legal também. O fato do Davos falar, caramba, você é tão bosta que eu vou ter que pegar esse punho de ferro de você. Você quase não usa mesmo. Você só usa pra quebrar a parede. E quando ele pifa, você balança ele pra ver se ele tá funcionando. Mas eu achei... Essa parte, eu acho que, como eu falei no começo, esse roteiro aí, essa parte do tentáculo, devia ser o roteiro do filme que eles tinham feito. Aí como foi a série, eu falei, bicho, vão ter que inventar um monte de coisa aqui. Aí inventaram esse bando de mission sem graça, o Walking Dead, a Jai, que é amiga. E aí no final, na última cena, do nada, tudo bem, vamos matar o Danny, tô fazendo nada mesmo aqui. Vai, Jeff. Eu acho que a Gal pode ser uma das personagens mesmo. Hã? Gal Costa? Madame Gal. Ela pode ser uma das senhoras das outras cidades lá. Tanto que ela falou que tem. No século XVII, ela fez não sei o quê. Você vê como a velha é velha. Quando apareceu o Bakuto, ele representando o tentáculo, achei meio estranho. O cara tá parecendo um cara de latino. Não deu outro. O cara é porto-riquenho, o ator. Mas aí também fui pesquisar. Aí, e na história fala que o dinheiro dele tá na América do Sul. O dinheiro tava sendo desviado pra América do Sul. Aí, faz sentido. É um abraço do tentáculo ali. Quando... vocês falam de efeitos especiais e tal. A gente vê que a Netflix, ela trabalha de um jeito que deixa a coisa tão real que ela economiza nos efeitos especiais. Você vê um episódio, os efeitos especiais que ela utiliza ali naquele episódio, e tenta comparar qualquer episódio de Agente da Shield ou um daqueles da Warner. Você vê a diferença de dinheiro que eles estão usando numa série para uma outra série. O esmero da produção assim é bom, mas você vê a coisa urbana. Então eles estão gastando mais dinheiro com os atores e atores de renome ou coisa assim, escalado e tal, do que com visual. A história em si também estão é uma história mais adulta, mais madura, mas comparando com os da Warner, assim. Mas peca para aquele lado que você não, você fica esperando um poder, alguma coisa assim. Aí esperou a série inteira para ele dar aquele soco na cobertura lá, para derrubar todos os vilões, os capangas do Harold que tava lá. Um pouco disso frustra um pouco, a gente fica esperando que eles estejam guardando dinheiro para defensores, para a gente ver alguma coisa melhor do universo Marvel. Não sei se vocês devem criar tanta expectativa pra algo fabuloso, não. Não é o perfil da Netflix. Agora eu já sei disso. Pedro. Bom, já de cara indo pra Madame Gal, que eu já falei que ela é, pra mim, uma personagem que já me cativou, assim. A própria atriz também, ela é bacana pra caramba. Eu achei que ela no Punho de Ferro, igual vocês falaram, ela tá melhor construída. E eu tava vendo comentários aí em alguns sites de pessoal fazendo correlação dela que ela foi uma possível Punho de Ferro, chegou ao cúmulo dos comentários, assim. E eu falei, onde isso é possível? Se ela foi um Punho de Ferro, por que que ela se abdicaria desse poder? Apesar que na série já demonstrou que ela tem um poder. Ela é Jedi. Que ela joga o Danny Rand com, tipo, um poder psíquico lá, sabe? Ela já então, fez ela isso em Demolidor também. Ela tem o poder, de ser um personagem boa nessa série. É o outro poder dela. Ela realmente, ela deve ser um pouco que nem aquela bruxa lá aquela feiticeira lá de Game of Thrones. Ela tá escondendo idade aí, entendeu? E ela fala um conto que faz o Danny Rand lembrar de uma coisa que foi contada em comum. Então eu achei isso interessante. Então ela, possivelmente aí pra frente, ela deve se mostrar algo muito maior do que a gente tá imaginando, entendeu? Mas eu não acredito que ela seja uma ex-Punho de Ferro, não. Ela deixa claro que ela já teve em comum. Teve uma hora que ela fala pro Danny lá. E aí, aquela árvore lá ainda tá... Isso, essa fala. Caiu. Isso, pois é. Isso aí já foi já meio além completo. Além do Punho de Ferro, tem... outras seis armas imortais, gente. Um Punho de Ferro é uma das sete. Pois é. E já puxando uma coisa, o pessoal que ficou reclamou, né, porque recebeu a notícia que não teremos o uniforme do Punho de Ferro. Toma, pra quem assistiu a série. Tem um uniforme sim do Punho de Ferro naquela gravaçãozinha lá. E que depois soltaram uma foto em alta resolução mostrando o ator vestido com a roupa mesmo. Que eu já imaginava, já que eles queriam dar uma importância pra roupa, impossível roupa de cerimonial. Que depois eu fui ver nos quadrinhos, ele tem sim esse sentido de cerimonial. Então, quando você vê na série que fala que o Danny Rand, além disso, ele tem que completar o treinamento, fala assim, fechou a importância do uniforme. Ele vai ter a porra do uniforme depois que completar o treinamento. Tá, fala. assim, falam que o propósito do Punho de Ferro é proteger a entrada lá. Exatamente. Então essa se é a roupa do... Se o Danny não tá do... protegendo, então não tem por que ele usar o uniforme. Pois é. E o treinamento do Danny não tá completo. E aquele Punho de Ferro, ele tá completo. Tanto é que ele usa as duas mãos que estão flamejando, sabe? Não... Tá até brilhando mais com farol ali, né? Naquela gravação antiga. Mas quer dizer que aquele Punho de Ferro, ele tá completo, entendeu? Ele é completo. E o Danny Rand, tanto é que até o próprio Bakuto mostra coisas pro Danny Rand que ele não recebeu no treinamento. O treinamento dele não tá completo. Ele não é realmente um Punho de Ferro. Ele é o escolhido pra ser o Punho de Ferro. Ele já tava exercendo a função de Punho de Ferro, mas ele tava em treinamento também. Então, o que muita gente também não entendeu. Ele sim, é um... Ele fugiu. Ele tava sim. treinando pra ser o Punho de Ferro. Na hora que a passagem abriu, ele... Opa, minha exatamente. Isso tudo na série também é falado, né? Então isso, não, isso fica claro, né? Já falei do Bakuto, né? Que pra mim ele me surpreendeu, dele ser esse, essa coisa do tipo assim, chefe de uma organização do... de uma das possíveis organizações do Tentáculo, né? Uma das facções do Tentáculo. E outra coisa que eu achei mais bacana, que o pessoal também não esperava, mas eu já imaginava que eles colocariam isso, eu só tava esperando a hora que eles fossem fazer e que mostraram, foi uma sombra do Show Law. Eles deram uma sombra ao Show Law. Ele apareceu de um olho vermelho naquela cena da caverna lá e teve a sombra dele, claro, porque fazer um efeito visual de um dragão, vocês viram em Game of Thrones, gente, é muita coisa mesmo, mas eu falei, não, eles devem dar pelo menos uma sombra, pronto, deram a sombra do Show Law, pra mim eu já fiquei satisfeito. A verba era pouca, mas que eles fizeram uma porrada de merchandising no meio da série, fizeram, porque o que tinha de propaganda da Pepsi e da Everlast lá, daquele saco de porrada, entre muitas outras que deve ter passado... E Samsung, toda hora o celular. Então, eles arrecadaram um dinheirinho ali e não foi pouco. É, o iPod também, o próprio iPod. Eu acho que a série que mais teve propaganda das quatro. Então são coisas assim, tipo, o pessoal pegou muito no pé que, ah, não vai ter isso, ah, que não sei o que, faz gente, vai, mas vamos contentar um pouco, que vai ser urbano, então vai ter referências, porque se fizessem séries sobre a sete cidades, cara, ia ser muito caro, e isso não é compatível com a Netflix no momento. Então vai lá, Thiago. Bom, eu achei meio estranho a questão daquele, quando eles mostraram que tinha uma facção boa, entre aspas, do lado do tentáculo, e a facção mal, então depois você viu que não era mais ou menos aquilo. Na hora eu fiquei torci meio o nariz, mas depois eu achei interessante, por quê? Porque isso mostra como que o Tentáculo é uma organização grande, tá? Onde você tem inclusive facções ali que brigam pelo mesmo espaço. Eu achei interessante isso. Me parece, eu não sei se mais alguém teve essa impressão, que o Netflix quer transformar, eles querem meio que o Tentáculo seja a Hidra do universo cinematográfico, porque a intenção daqueles jovens que são criados ali, são que depois eles se infiltrem dentro de diversos cenários, empresas e espaços dentro da cidade. Então acho que a Netflix quis criar mais ou menos isso, o que de certa forma é interessante porque pode ser usado como gancho em outras histórias. Madame Gao, excelente, excelente, eu já tinha gostado dela antes. Toda a questão misteriosa dela lá com o Wilson Fisk, você via que ela era a única pessoa que o Rei do Crime realmente olhava assim, meio tipo, não vou avacalhar com essa velha não, sabe? Porque eu sei que... Ela é medonha, né? Dá um medo danado. É, exatamente. E eu achei o superpoder dela, entre aspas, assim, né? Aquela coisa de ler... Ela não lê a mente, exatamente. Ela lê a alma das outras pessoas. E é uma coisa que é tão bizarra que tem uma hora que eles chegam que ela tá presa dentro de um quarto, né? Que ela tá presa dentro daquele quarto lá e ela não tá vendo nada. Mas ela sente que ela está sendo observada pela câmera e ela fala diretamente com a pessoa que está observando ela ali. Tipo, é aquela coisa do olho do sexto sentido, sabe? É, você pode imaginar que aquela mulher já chegou em um nível de força espiritual muito alto, assim. Provavelmente a força espiritual dela, provavelmente não, com certeza é muito maior do que aquele corpo onde ela habita, né? Então, realmente eu achei bem, bem interessante, um personagem muito interessante que eu espero que seja usado mais vezes. Bakuto, mesma coisa, quando eles falavam, né, ah, ele é o meu sensei e ele estudou diversas artes marciais, se treinou para um monte de lugar e tal, você percebe que na verdade ele tem um conhecimento mais teórico, né, porque ele é mais didático, mas não necessariamente ele é o melhor guerreiro, e isso também é interessante, que você mostra que o cara não precisa ser bom de porrada para ele ser uma ameaça ao Punho de Ferro, né, e isso foi bem interessante, eu gostei, achei que ficou um bom vilão. Geralmente as séries séries do Netflix, quando você tem aquela quebra, não é interessante, né? Com exceção da Jessica Jones, com o Demolidor foi isso, né? Na segunda temporada, quando você tira o Justiceiro, que entra parte da Elektra, os ninjas e tal, a série dá uma quebra de ritmo muito grande. Com o Luke Cage, quando você perde ali o Boca de Algodão e entra o Cascavel, a série descamba totalmente também. E eu pensei que isso fosse acontecer com o Punho de Ferro, mas não. Quando o Bakuto entrou e a Madame Gal saiu, eles conseguiram manter ali o mesmo ritmo. Eu achei que valeu a pena. É isso. Sobre a questão das lutas em si, esse com certeza é um dos pontos fracos da série. Eu vim elogiando a série até agora aqui. Não para ela ser ótima, mas para fazer uma crítica honesta, assim, eu acho que a gente, claro, respeitando a opinião de todo mundo, mas eu acho que a gente tem que realmente meter o malho nas coisas que são erradas, que eles falharam, mas tem muita coisa ali, como o próprio Marcos disse, tem muita coisa ali que foi explicado, sabe? Que tá ali, mas as pessoas meio que têm uma má vontade ou fingem que não estão vendo aquilo ali. Então, uma crítica que é pontual é que as coreografias de luta são sofríveis a nível Arrow, sim, a nível série do Arqueiro Verde, é muito fraco, e isso pra uma série do Punho de Ferro, isso é muito sério, porque a gente já falou isso aqui milhares de vezes. Você, cara, se você não quer botar muitas cenas de ação, de combate, corpo a corpo intenso, ótimo, beleza. Mas as poucas que tem precisam ser muito bem feitas, sabe? A melhor cena de luta ali que eu mostrei foi lá do Kung Fu Bêbado, né? O cara fazendo lá o estilo bêbado, que é o Zui Quan, que eu pesquisei aqui, que o Covid pediu, que é o Drunk Box. Deixa eu até complementar aqui, o nome do personagem que luta essa luta é o Zhou Shen, que é tem um personagem de quadrinhos. Não é porque ele lute bêbado, mas tem um personagem. Mesmo não sendo, na minha cabeça, né, na minha cronologia pessoal da minha cabeça, foi uma puta referência aos filmes chineses, aos filmes de arte marcial chinês aí que a gente passou a conhecer nos anos 90, anos 80. Uma puta referência ao próprio filme lá do Jack Chan, né, o Drunk Master. Eu achei uma puta referência. Inclusive o fato dele lutar com aquela garrafa, com aquela moringa, né, que ele amarra ela na mão e usa ela como uma arma de alcance, me lembrou até aquele personagem aí de quem gosta de jogos de luta, né? Tem lá o Shin lá do The King of Fighters, que é igualzinho. Eu tô tentando lembrar de onde, qual videogame que eu joguei. Nossa, eu achei aquela luta sensacional. Realmente, cara, as coreografias de luta são sofríveis, mas, no geral, eu gostei do vilão. Eu espero que a coisa siga para esse lado aí. Não faço a mínima ideia se eles vão reaproveitar isso na série dos defensores, mas é isso. Espaço tem, dá para aproveitar bastante coisa. O mais curioso da história dos dois vilões, da Gal e do Bakuto, é que em dado momento todos os dois citam que tem alguém acima deles dois e não falam quem é. Aí fica suspeita, né? Se isso vai estar em Defensores ou talvez se seja já anunciada Alexandra, né? Que é a Sigourney Weaver, né? Eu espero que não. Sim. Eu espero que seja, na verdade, uma vilã em paralela, né? E que sim, tenha sim, um sim. Outro vilão mais misterioso ainda. E mais místico, quem sabe, do tentáculo. Até pra dar uma respirada, né? A gente acabou de ver uma série toda baseada nisso. I am the Iron Fist. What does that mean? Bom, e aí a gente vai passar pro tópico final aqui, tá? A gente poderia estar juntando uma série de easter eggs aqui do filme, tem bastante, a gente já citou alguns, né? Aqui, tanto de vilões que foram mencionados, trabalhados, personagens de Kung. Tem outros tantos detalhes, tem easter eggs de outras séries, tem o Stan Lee, como sempre, né, naqueles posters lá da polícia. Enfim, a gente talvez demorasse uma eternidade aqui se fosse citar cada um deles, tá? Mas eu queria que vocês falassem mais da resolução final, enfim, porque cada personagem teve uma direção diferente. A gente até já comentou aqui algumas coisas, né? Que a Joy mudou completamente o que ela era. O Harold, a princípio, tá morto. Apesar de não ter sido decapitado, queimaram ele até virar cinzas. Eu espero que não apareça nenhum. Ele não foi decapitado, ele só caiu do prédio e foi queimado. É, mas foi queimado até o pó, né? Pelo amor de Deus, o filho dele, o Ward, ficou lá olhando. Então, vou ver se não sobrou nada. Eu esperei naquela cena que o Ari tava olhando lá o fogo, eu imaginei, tipo, ele levantando uma mão ali. Não vai. Não foi. Aí eu ia chorar pro resto da série. Digo, acabou tudo. Aí não tem salvação mais não. É, mas a gente vê que o próprio Davos, que é um personagem que surge meio à toa, mas é um excelente lutador, dá pra perceber isso de cara, né? Ele toma uma nova guinada, né? Ele percebe que o Danny, ele não honra o título que ele assumiu, né? De ser o Punho de Ferro. Meio que toma a posição que já se esperava que ele tomaria mesmo nos quadrinhos. Só surpreende que ele acaba se juntando com a Joy. E também, lá de ladinho, né? Escutando, tá a Madame Gal. Dá até entender que talvez a Madame Gal esteja ali junto com os outros dois, né? Talvez agora ela... Eu acho que ela só tá ouvindo mesmo. É, ou então fazendo só aquele mistériozinho ali. Fazendo egípcia, né? O Ward muda completamente, assim, a aparência inicial dele. Não que ele não fosse assim, né? Ele fica uma pessoa mais honesta, vamos dizer assim, mais sincera das limitações dele. Aceita seguir um novo passo para a empresa. Eu acho muito interessante a maneira que eles retiram o retrato do Wendell e do Harold e colocam a dele, o Ward, e a do Danny. Tipo, pra mostrar que agora a gente vai deixar os fantasmas do passado pra trás e seguir em frente. Pra mim, a série dá a entender que ela não fez e que talvez tenha decepcionado a maioria das pessoas que esperavam algo muito mais pro lado místico e misterioso da coisa, aconteça numa segunda temporada. A gente já sabe que não vai acontecer imediatamente em Defensores. A passagem tá fechada, né? Sabe-se lá quando é que vai abrir, né? E o Danny tem uma outra função aqui agora, imediatamente esse ano, junto com o Luke Cage, o Matt Murdock e a Jessica Jones. Mas, numa segunda temporada, dá a entender que esse campo tem tudo para ser explorado. E eu espero que seja, né? Eu espero que a Netflix seja um pouco mais ousada. Se eu tenho que culpar alguma coisa da Netflix, é que ela tem que começar a sair um pouco daquela zona de conforto que ela tá fazendo com as séries da Marvel. Mais uma vez, não que a série tenha sido ruim, mas ela talvez tenha baixado a expectativa. É o caso descarado, por exemplo, do Magari, porque ela não tocou no tema que, a princípio, muita gente achava que era o tema principal da série. Que não é só o tema principal, mas é um dos temas principais. E aí a minha expectativa é que, numa segunda temporada, isso seja explorado assim, sem medo de ser feliz, né? Que a gente tenha vários episódios, como o sexto episódio, como o oitavo episódio, que é o episódio da China, né? Muitos daqueles ali que eu considero os melhores, o auge dessa primeira temporada. E aí, o 6, o 8 e o 12. E aí, passando a bola pra vocês aí, pra gente finalizar esse podcast, rapidão, Wellington. O que eu espero pro futuro, eu achei que no final, quando tava o Danny e a Colleen indo lá em Kulum, eles podiam encontrar, tipo, os monges tudo morto lá, e o Danny falou, meu Deus, porque eu saí daqui, eles morreram tudo, a culpa é minha, mimimi, mas, ai não, só morreram dois caras dos tentáculos lá, genéricos e aleatórios. Nos Defensores, eu também acho que não vão abordar esse lado mais místico, não mais tentáculo muito, porque, como você falou, já usaram bastante aqui, apesar que a Netflix, sabe como é, né, ela não se renova muito, obviamente eles usam mais tentáculo, ou vai ser tipo o final, ou vai ser o final da história do tentáculo. Não final, a resolução desse primeiro ato. Vai ter Electra, né? Então vai ter. Infelizmente vai ter Electra. Mas é como eu falei, essa parte do tentáculo, das pinceladas de comum, essas lutas mais finais aí, eu achei legal. Eu não gostei só da parte empresarial, Danny, eu sou o Danny, não, você não é, eu sou o Danny, você não é. Ah, essa virada, eu não falei que não ia falar deles, mas esse último plot twist meia boca aí da Joy, passa a série inteira defendendo o Danny, ela sai do hospital minutos antes pra falar pro pai que o pai tava incriminando o Danny lá e fala que desse errado aí, na outra aparição, então a gente tem que matar o Danny. Eu espero que numa segunda temporada eles ganhem um pouco mais de dinheiro pra poder mostrar um pouco mais de comum, que mostre um pouco mais além de fazer relação dos olhos do dragão com a lâmpadazinha do prédio lá, que isso foi ridículo. Acho que é isso. Que venha Defensores, que 8 episódios. Eu tenho esperança de que não tenha a barriga que teve já no primeiro os 4 episódios dessa série. Alguém falou que a série da Netflix costuma dar uma quebrada na segunda parte. Com Punho de Ferro foi o contrário. Ele começou fraco e no final deu uma leve subida. Não foi muito. A série continuou uma droga, mas... Eu vou falar pelo meu lado. Tirando a falta de efeitos especiais, um Kung Fu que preste, uma luta, que o protagonista não fique lutando em câmera lenta. um chute que o cara deu, passou mais de 2 metros, assim, o cara caiu do outro lado. Acho que foi o primeiro episódio. Tem que coreografar mais, botar esse moleque pra lutar, se ele quiser continuar como Punho de Ferro. De easter egg, eu acho, só viu o Stan Lee ali na coisa. Um easter egg, não sei se é easter egg, mas uma diferença da história, que o Davos é contemporâneo do pai dele. Não é do Daniel. Então devia ter uma diferença de idade aí. Mas como muita coisa foi adaptada, então... E... Queremos mais da Colin. Que também já tá confirmado. Aliás, falando em easter egg, quando ela tá lá lutando na jaula lá, que não serve pra nada, lá só pra mostrar um pouco de luta, que é bom. O nickname que ela usa lá é Filha do Dragão, né? É, isso. Isso. Como é que você quer... Como você quer ser chamada? Ah, me chama de Filha do Dragão, que já é. Você já foi uma pontinha para os mais fanáticos. Sendo bem pontual. Olha, o desfecho eu achei legal. Eu acho que foi bacana. E a série veio todo criando um drama na questão da... Igual o Thiago falou mais atrás. Questão da identidade, né? A série veio todo construindo uma identidade para os personagens. Veio fazendo todo o background para todos os envolvidos da série. E no final eles realmente fecharam a narrativa, né? Cada um deles ali, agora eles começaram a ter seu main quest, né? Acho que agora, no final dessa temporada, é que definiu realmente qual vai ser o main quest de cada um. Nós temos um Dan Rand que acabou descobrindo que a decisão que ele tomou foi realmente fatal, que pelo visto quando ele saiu de comum ele não pensou nisso, de o que aconteceria se ele, como defensor da entrada de comum, o que isso poderia acarretar. É esse final que ele volta para comum, ele viu o que aconteceu, teve o tão falado que ele não levou muito em consideração o ataque do tentáculo ali, então nós já vamos ver uma comum alterada, e então a gente pode ver, a gente pode presenciar uma das dos arcos na próxima temporada. Talvez um dos arcos dos quadrinhos mais recentes do Punho de Ferro, né? Que saiu aqui pra nós, né? Que tá saindo pela Panini. O desfecho do Smith eu achei bacana, porque o Ward. Cara, de novo, tem que citar o Ward, cara, porque ele é fantástico. Ele teve esse problema dele com as drogas, foi fantástico, porque realmente você vê facetas distintas do Ward. Você começa com ele na série, ele é um cara muito centrado, e você vê que ele é realmente uma pessoa que, mesmo manipulado pelo pai, você sente que ele é manipulado, ele é uma pessoa muito presa, muito. E tenta transparecer uma pessoa completamente controlada. E depois você vê ele tomando aquelas pílulas e tal, e até chegar ao ponto que eu já até tava torcendo quando o Danny Rand chegou com um pozinho lá da Gal. Eu já tava prevendo a hora que esse cara ia pegar esse pozinho e usar também, e ele ia ficar loucaço, mas eu não imaginei que ele ia ficar tão loucaço assim. E depois você vê que ele realmente saiu do efeito da droga no final, e que ele voltou a ficar assim, uma pessoa mais centrada, e você entende toda essa da coisa dele realmente se preocupar com... Ele não queria ter a vida à sombra do pai. E no final, quando ele crema o pai, ele já se vê libertado praticamente. Entendeu? Então, eu acho que ali essa quest dele tá resolvida. A irmã dele, que é a Joy, ela se torna realmente a vilã, porque ela ficou se negando. Acho que ficava na confusão de se achar o que ela queria ser da vida. Porque ela tinha uma ideia do que ela queria ser longe do pai, mas ela acabou caindo nas graças da empresa, acabou gostando, e agora ela parece que pegou um pouco mais do pai, depois que ela viu que o pai realmente não tinha morrido, que agora morreu. Harold morreu. Então, fechou. Agora, com relação à segunda temporada, igual já falei, eles vão abordar mais realmente sobre tentáculos, então não esperava mais tentáculos. E eu acho que vai ser realmente agora que a gente vai ter uma coisa mais artes marciais na segunda temporada. Agora eu espero uma coisa mais artes marciais. Porque a main quest do Danny começa agora, entendeu? Então ele voltou para o mundo exterior, e essa coisa já está resolvida. Ele voltou para o mundo e já está encarando as consequências. Então agora é a hora realmente de ter muita pancadaria. Então agora eu espero que a Netflix vai ter mais pancadaria. E eu acho que nessa hora é que as coreografias vão ser melhores. Por quê? Eu achei que essa série do Punho de Ferro foi uma produção um pouco rápida. Porque você tem dois personagens que são do Game of Thrones que estavam indo nas gravações. Então achei que nisso ficou um pouco corrido, porque nessa situação que o Thiago falou, que realmente deu uma caída de qualidade. Eu não achei tão abrupta assim, eu achei que ficou ok. Não achei tão... Nossa, cara, comparar com Arrow... Eu tô aqui me rasgando, porque vocês estão comparando a coreografia com coisas com Arrow, cara. Cara, nossa... Não, mas... Que dia era pra ter umas coreografias convenhamos, fortes? Né? Convenhamos. De Punho de Ferro. É uma série que chamou menos atenção que o Demolidor, então... alguma coisa indica, né? Não, tudo bem, mas caramba, eu vi Nero, cara, o cara dar soco de longe, estilo mística, e o cara voar 3 metros. Não vi isso na série do Punho de Ferro. Então eu achei, nem pelo menos, tá melhorzinho assim que ela, tá? Eu vejo isso. Então, gostei da série, parabéns, eu dou de 0 a 10, eu coloco 8,5 na série. Pra fechar, Thiago. Foi bem dito aqui tudo, né? Acho que as nossas opiniões individuais ficaram bem claras aqui. As minhas expectativas para a série são mais ou menos as do Marcos, assim. Espero que eles consigam desenvolver mais algumas coisas. Agora eles vão ter um pouco mais de tempo. Eu espero que a crítica especializada, eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui no ar, né, entre muitas aspas, não prejudique o andamento de uma possível segunda temporada, que eu acho que tem muita história para poder mostrar aí, e eu quero ver isso. Eu queria só fazer uma crítica aos críticos, porque, assim, tirando tudo que a gente fez aqui, né, eu acho que é muito importante a gente sentar e bater um papo, trocar uma ideia. Obviamente que opinião, gosto, cada um tem o seu, acho que as pessoas têm que respeitar isso, sabe? A gente tem aqui o caso do Marcos e do Jefferson que gostaram e tal. Eu gostei bastante, o Wellington já disse que não gostou, que não curtiu. E eu acho que é isso que forma as opiniões, eu acho que é isso que é legal, isso que é interessante. Você poder sentar com uns amigos, ouvir um podcast, ver uma análise, onde você tem vários pontos de vista que as pessoas embasam aquilo ali, sabe? Eu acho que isso é muito legal. O que me incomoda, e aí não é só o caso sobre o Punho de Ferro, não, é sobre tudo que a gente vê hoje, aí, falando sobre cultura pop, sobre cultura nerd, é que são grandes sites ou pessoas que já são renomadas dentro do nosso meio, que já são conceituadas, fazendo análises de má vontade ou de birra, comentários infantis, sabe? Eu acabei de abrir agora aqui uma... Eu não vou dizer qual é o site, mas é um site aí famoso por fazer listas, né? Vocês podem saber, já podem adivinhar qual é. A dois. Que tem a sua versão brasileira, reduzir para um, né? Que o cara me faz um post aqui com 60 questões não respondidas, sabe? Aonde dessas 60, 50 são infantis. Tipo, ah, o Danny Rand voltou pra Nova York e esqueceu como se usa sapato? Porra, não, sabe, cara? Você pode ser melhor que isso, sabe? Então, assim, críticas do tipo, ah, essa série foi ruim porque no Punho de Ferro, porque na série do Demolidor tinha isso. Essa série foi ruim porque em Luke Cage tinha isso. Olha, eu acho que você analisar as séries como um universo, você fazer uma crítica macro é uma coisa, sabe? Aonde elas se unem, no que elas vão levar, no que elas vão se encaminhar, é uma coisa. Agora, você querer fazer críticas pontuais, baseadas em comparações de outras séries, eu acho que isso não funciona. Eu acho que cada série tem que funcionar por si própria. Digamos que Punho de Ferro tivesse sido a série inicial desse universo da Netflix. Que base de comparação você teria? Então, assim, eu acho injusto que as pessoas façam isso, e são pessoas que têm um público, que têm um renome, e que elas deveriam ser um pouco mais responsáveis, sabe? Eu acho que as pessoas esperam mais, esperam que elas falem coisas mais inteligentes. Eu acho que a grande verdade é essa. Eu ouvi algumas críticas infantis e, de certa forma, até um pouco burras, porque, como a gente disse, coisas que estavam ali e as pessoas simplesmente ignoraram, ou não perceberam, ou tiveram uma má vontade. Então, é muito triste eu ver isso. Inclusive, alguns amigos fizeram isso, e claro que eu não cito abertamente isso em respeito a eles, mas algumas pessoas eu tive que chegar e falar, cara, eu acho que você tá se excedendo. Inclusive, algumas pessoas depois pararam e falaram, não, realmente, se você parar e prestar atenção, tem aí. É isso, gostei de agradecer muito aqui o convite do Sérgio. Cara, muito feliz de estar participando aqui de um Inominato, já sou ouvinte de vocês há bastante tempo, muito feliz por estar aqui. Me chamem mais vezes, estou aí disponível quando vocês precisarem. Fazendo um jabá rápido, quem quiser aí me encontrar, a gente tem lá o nosso podcast também lá no Zona E. Inclusive, estou indo lá gravar agora, já anotei todas as coisas inteligentes que vocês falaram aqui para falar no nosso. Pode deixar que a gente vai linkar aqui, inclusive, seu podcast. Tô indo lá gravar agora. lá a gente fala também sobre quadrinhos, a gente fala bastante sobre cinema e séries, mas a gente tem falado sobre quadrinhos também, sobre games, enfim, não é tão grande, mas é limpinho, podem ir lá que é tranquilo. O Coveiro já participou com a gente lá, já viu a bagunça que é. E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço ao Thiago, né? O Thiago, ele me convidou para participar uma vez do podcast. Mas é legal porque eu acabei acompanhando o trabalho do Thiago mais depois do convite. Inclusive eu vejo como ele se empenha em a equipe dele também em cobertura de evento legal. Assim, eu gostaria muito de ter o tempo e a saúde para fazer o esforço que ele faz as coisas e a dedicação. Por isso que a saúde eu já não tenho. Mas aí eu toda vez ficava devendo isso. Aí eu vi ele comentando recentemente, defendendo com unhas e dentes o Punho de Ferro, falei, agora chegou a oportunidade de eu chamar o Thiago pra cá. E aí valeu muito a pena. Então obrigado também pra todo o resto do pessoal que também já está sempre aqui, o Edson, o Marcos e o Jefferson. E por hoje é só, mas é claro que a gente também volta ainda em breve pra falar sobre... A gente tem mais uma série aí vindo aí, né? Tá cheio de série da Marvel, né? Você já deve imaginar qual é a próxima da lista, né? Então até o próximo. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.